Começando o Nerd Patriarca de volta e vamos falar de Love, Death and Robots. Hoje eu tô aqui com o Ivaldo. Nunca confie nos gatos. Hoje eu tô aqui com o Everton. Eu assistiria um longa com os três robôs, cara. Hoje eu tô aqui com o Sanderson. O Ivaldo roubou minha entrada. E vejam só quem voltou, hoje a gente tá aqui com a Morgana. Olá, confiem nos gatos sim. Gatos são legais, tá? E podem livrar seu rabo muitas vezes. Muito bem, eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. Patriarca começando, voltamos para mais um episódio. Dessa vez vamos falar sobre séries, sobre uma série específica que chegou na Netflix agora em março, uma série de animação chamada Love, Death and Robots, ou Love, Death Plus Robots, como tá lá no logo, que eu acho bonito também. É legal falar plus. Mas enfim, é uma série, uma antologia de animação criada pelo Tim Miller. Tim Miller, pra quem acho que tá mais fresco na memória, é o diretor e roteirista do Deadpool, do primeiro Deadpool, com uma presença de peso na produção executiva da série, que é o David Fincher. Uhum. Então os dois são que encabeçam, né, a produção dessa série de curtas animadas da Netflix, com a história baseada no, já tá no título, né? Se bem que nem todas. Isso é uma coisa que a gente pode discutir, né? Que Love, Death and Robots não, nem sempre estão em todos os episódios. Principalmente o Love. Eu não vi muito Love nessa série. Mas cara, eu vi em todas, mas eu senti assim, aquele logozinho que vai mudando. Sim. O episódio vai de acordo com o logo, sabe? Uhum. Tem um episódio que é só amorzinho, outro episódio que é só morte, outro episódio que é mais focado em robô. E aí ele vai mesclando o número de probabilidades que dá pra usar as três palavras dentro da série. Pra eu, pelo menos, vi isso. Pra gente ver como essa série criou discussões, ela tá sendo bem falada, né? Tem muitas ideias dentro dessas animações. Mas muito bem, Love, Death and Robots é uma coleção de contos animados, né? São vários curtas, que misturam ficção científica, fantasia, terror, comédia. Cada narrativa tem uma abordagem diferente, tem uma história diferente. A gente não precisa assistir necessariamente na ordem. Você pode assistir o último capítulo e começar no primeiro. Aliás, uma coisa legal, assim, uma discussão legal. Tava até conversando com o Everton essa semana, é que os quatro primeiros episódios, de acordo com o seu gosto no Netflix, eles selecionam uma ordem pra você. Eu não sei se chegaram a ver essa discussão na internet. What? Eu já cheguei a ouvir isso daí também. E isso é uma notícia que saiu primeiro com um americano chamado Lucas Toms, que ele é um cara que tem uma empresa dos Estados Unidos que gerencia carreiras. Só que ele também, essa empresa, ela gerencia carreira e tenta inserir a comunidade LGBTQ nas empresas de alta tecnologia, né? No ramo tecnológico. E ele falou que, de acordo com o que você assistia, a Netflix estava induzindo a ordem desse capítulo com a sua sexualidade. Isso inicialmente foi o que ele falou. Depois a Netflix se pronunciou oficialmente, falou que realmente isso existe, mas não tem nada a ver com sexualidade. É com o seu gosto em assistir as séries ou o que você assiste. Eles selecionavam uma ordem aleatória dos quatro primeiros episódios. Isso era um teste da Netflix, parecido com, sei lá, o teste que eles fizeram lá com aquele Black Mirror último. É umas coisas novas que a Netflix está implantando para tentar mudar a forma como você assiste uma série ou consome o conteúdo deles. Mas será, cara? Será que vai existir entre a gente essa diferença? É isso que eu ia perguntar. É, eu ia falar isso. Agora eu fiquei chocada, porque eu achei que a ordem era aquela. Então, mas o que eu achei estranho é porque, por exemplo, eu acho estranho também, eu não conversei com muitas pessoas. A gente pode conversar aqui, né? Eu e o Everton foi a mesma ordem, né? Então, e estranho que quando você entra tem aquela ordem do capítulo, né? Mas enfim, foi uma discussão que apareceu na internet, apareceu nos Estados Unidos, principalmente. Começou lá, né, com esse tweet desse rapaz, dessa empresa, e a Netflix chegou a se pronunciar oficialmente. Então quer dizer que alguma coisa tem, né? É, vamos ver, agora a gente bate pra ver se realmente tá na ordem ou não. Mas enfim, são 18 episódios lançados agora no dia 15 de março. A galera de peso, eu já contei, o David Fincher e o Tim Miller são os caras que são responsáveis, mas a gente tem várias empresas de animação trabalhando, vários escritores, roteiristas, animadores, dubladores, enfim, tem profissional pra caramba, porque tem curta pra caramba, e a gente vai conversar um pouquinho do que a gente achou desses curtos, a gente achou das histórias, e vamos passar capítulo por capítulo, acho que vale a pena, né? Mesmo porque são vale, rápidos, por favor. A gente não vai passar com muito certeza. Tempo falando. Mas, rapidamente, né, o Tim Miller já, obviamente, quando a série vai bem, essa tá sendo bem comentada, ele já comentou, deu entrevistas falando que tem ideias pra expandir o universo de algumas histórias, de fazer uma possível segunda temporada, então isso aí não tá descartado, a gente já imagina que vai acontecer. Bem, pra gente começar, o que, que vocês acharam de Love, Death and Robots, num apanhado geral da série? Putz, falando dos efeitos, da qualidade dos episódios, são maravilhosos. Cada episódio tem um diretor por trás, tem um estilo de animação por trás, e é muito bonito ver essa variação de animações, a variação de qualidade. Não que tenha alguma que seja pior que a outra, mas são estilos diferenciados. É legal curtir uma série só com todos esses estilos. Outra coisa que eu gostei muito foi o tempo de cada episódio. São historinhas curtas, muitas são muito bem fechadas, você consegue acompanhar começo, meio, fim, entender, ou pelo menos ficar com aquela coisa na cabeça remoendo o seu cérebro. E isso chama muita atenção da série. Em geral, cara, curti demais, cara. Show de bola. Olha, é basicamente a mesma coisa. Eu fiquei bem surpresa da variedade de estilos de arte. Eu realmente gostei, principalmente porque tem um episódio que ele é quase que... Tu olha e fala, mano, isso aqui é Estúdio Ghibli, sabe? É arte japonesa. O outro tu olha e fala, mano, isso aqui é o povo que faz trailer de jogo. Então é muito é uma riqueza muito grande de tipos de animação dentro da série toda. Eu gostei que há também uma riqueza sistemática. Mesmo que ele fale de amor, morte e robôs, quando você junta essas coisas, você consegue combar novas experiências. Então, tem algumas que são pro terror, por exemplo, que não tá no título, mas que dá pra chegar. Algumas são bem dramáticas mesmo. Então, é uma variedade, é uma série com mini episódios, né, que são, eles são muito ricos. E o fato dos episódios serem curtinhos, eu achei bem legal, porque eu via enquanto tava tomando um café ou fazendo alguma coisa rápida, e todos eles são interessantes, porque acho que a maioria dá pra expandir. Não sei um ou outro ali que não dá pra expandir, porque são muito bem escritos. Eu fiquei bem impressionada que todos eles são muito bem roteirizados. Até tem que pesquisar depois quem é o roteirista de cada episódio, porque a maioria deles, mesmo que trabalhe com uma média ali de 15, quando muito 19, 20 minutos, eles conseguem fazer uma profundidade muito grande dentro dos personagens, e isso eu achei muito legal. Os roteiristas, eles variam bastante de episódio para episódio, mas em sua maioria eles, as histórias são adaptadas de contos ou escritores que têm alguma fama, assim, contos que já tinham na internet, ou algum escritor de ficção científica, são adaptações de histórias deles na sua maioria. Massa, maneiro. Muito bom. A coisa mais legal da série, além da diferença, assim, que tem cada capítulo das animações e da qualidade muito alta das animações, é a liberdade criativa das histórias, sabe? Que tiveram pra contar as histórias. Cara, é só num serviço, assim, de streaming que seria possível fazer uma série desse jeito, tá ligado? Onde a pessoa vai consumir aquilo que interessa a ela, sabe? São histórias pesadas, algumas são histórias muito pesadas, algumas são histórias visualmente que podem incomodar, assim, mas ao mesmo tempo são histórias muito bem contadas, né? Então eu acho que a coisa mais legal dessa série é essa liberdade criativa que tiveram, né? Cara, eu que sou um fã de ficção científica, simplesmente amei a série. Foi um baita de um sandbox bem feito, onde, que nem vocês já falaram, eles conseguiram mesclar vários tipos de animação com vários tipos de roteiros diversificados em uma única série que, pelo menos no meu caso, eu acabei consumindo de forma direta. Eu sempre terminava o episódio sempre com aquela vontade, carinho, e o que vai ter a mais agora? E a mais? Muitos desses episódios eu gostaria muito de ver uma série só contando e aprofundando algumas determinadas histórias, cara, porque tem coisas lá que são simplesmente fantásticas. Tem outras que talvez não sejam legais pra gente estar expandindo o universo, mas que, poxa, pra quem é fã de videogame, quem gosta de alguns estilos de jogo, aquilo lá é um deleite, cara. É como se fosse um trailer dentro do jogo, só que expandido, sabe? Muito louco. Eu particularmente adorei a série. E como a Morgana falou, uma coisa que me atraiu muito é que, por mais que você tenha amor, robôs e morte, a série consegue trazer, graças ao roteiro, muito sobre a mulher, sobre violência, sobre medo, sobre coragem, sobre várias sensações, várias coisas diferenciadas que te prendem muita atenção. Eu principalmente achei interessante que em muitos episódios, por exemplo, ele menciona a mulher, tanto positivamente, como sua força, sua criatividade, sua capacidade de vencer obstáculos, como também mostrando muito sobre a questão de abuso, preconceito, desrespeito, violência, dentre outras coisas que ela vai deixando muito pontual, assim, você consegue notar e deixa ainda mais rico o que está sendo apresentado em questão de 12 minutos, 10 minutos. Cara, isso é impressionante. Mas isso que você falou é interessante, Valdo, porque lendo críticas, eu li bastante críticas da série, até li umas críticas lá de fora, de sites grandes. Tem muita gente, muito crítico, que levou o papel feminino nessa série. Eles falaram que não é muito bom, que basicamente a mulher é só explorada por nudez e essas características, né, sexualização extrema nesses episódios. Vocês acharam isso? Ah, eu não achei tanto, porque eu observei com ótica diferente. Tem muito, principalmente na questão negativa, onde você vê muito abuso e preconceito, ou desrespeito, como eu mencionei, né, violência contra a mulher, mas em muitos episódios, pelo menos eles fecham de forma meio que, não vou dizer positiva, tipo bonitinha, mas você vê a mulher superando a dificuldade, você vê a mulher derrotando um desafio, derrotando um inimigo, ou sobrevivendo a alguma coisa. Então, nesse aspecto, eu não fiquei tão crítico ao ponto de achar ruim. Assim, nessa questão, eu acho que o que a crítica tá falando, no caso, é que a mulher acabou ficando como vítima. Só que, cara, na vantagem da Sônia, independente de todo o sofrimento... Pô, olha aí, mano. Aquilo ali não é vítima, desculpa. Total, na testemunha, tudo bem. Inverteu-se o papel. O que a gente até tem que pensar filosoficamente o que significa uma inversão de papel. Exatamente. Uma mulher deixar de ser perseguida pra ser quem tá perseguindo. E fica uma metáfora ali do papel que aquela mulher passa a ter. Independente da sexualização que tem no episódio, que eu, por sinal, achei necessária. Eu não achei ruim, eu achei ok. No Sugador de Almas, a única personagem feminina é badass pra cacete e usa C4 até dizer chega, independente do papel que ela tenha. Naquele que parece uma animaçãozinha japonesa, que é todo fofo e tal, cara, a mina vira uma ciborgue muito louca, que vai sair por aí vingando a China inteira, só com o corpo muito forte dela. Ela quase é uma Alita antes de combate. Isso, exatamente, pra mim, não é uma mulher enfraquecida. É muito aquele do ponto da de vista, Vidinha, né? Também, nossa, aquele da mulher da mão, astronauta. Tirei o chapéu, esse daí eu tirei o chapéu, cara. Cara, eu não sei se eu teria coragem de fazer aquilo. E aquele, exatamente, também da espaçonave, o número da sorte. Mano, a mulher é uma das melhores pilotos que eu já vi na minha vida. Ela pilota muito bem aquela espaçonave e, mesmo sendo supersticiosa, pegou a espaçonave pra si e ressignificou a espaçonave. Eu acho que a série toda, ela trabalha questões psicológicas, físicas, assim, trabalha todos os lados que tem uma mulher, porque ressignificar é uma questão filosófica. Aquele da mão é uma questão física mesmo, desde quando a mulher é o sexo frágil. Eu tenho amigos que não fariam o que aquela astronauta fez, sabe? Não vou dar spoiler, mas dá até nervoso só de pensar. Eu não achei que a mulher foi enfraquecida. Eu acho que a mulher foi trabalhada e, como na vida real, sim, em muitos momentos ela é vítima, mas que ela pode dar a volta por cima. E eu acho que é uma mensagem legal que você pode dar a volta por cima, sabe? Eu acho que a mensagem passada pela série é boa, que você sempre pode estar tomando um poder de liderança como mulher ou de empoderamento, que é a palavra que todo mundo usa hoje em dia. Sim. Eu acho que talvez eles focaram muito nas cenas específicas e não enxergaram o todo. Pode eu ser. Acho que talvez seja isso que a crítica que principalmente pegou nesse ponto. Eu acho que em alguns momentos realmente por exemplo, a testemunha que a Morgana tratou, eu acho que ela achou necessário, eu achei desnecessário algumas partes ali, mas enfim, talvez seja isso que aquele crítico que pensou, nesses críticos que pensaram nessa parte do problema dos personagens femininos da série. Eu acho que assim, a série toda, independente de cada roteiro tratar de um assunto, tentou mostrar nesses episódios específicos onde ele mostra a mulher como imagem frágil, a mudança de figura, né, de presa pra predador, que é bem o que a gente tá conversando aqui. Não, acho que assim, essa fragilidade, ela precisa ser mostrada. Acho que se a gente levar até pra um contexto atual, pra mostrar a transformação da imagem da mulher, talvez frente à nossa sociedade, dessa imagem de criatura frágil pra uma criatura que muitas vezes é mais forte do que qualquer coisa que a gente já viu na vida, que nem o caso do astronauta, realmente. Eu duvido que algum filho da puta aqui no podcast faria o que ela fez. Ah, pra puta que pariu. Não iria nem pro espaço, imagina. É, mano, todo mundo nem é burro aqui. Aí. Não ia conseguir passar no supletivo pra entrar na NASA. Imagina arrancar o braço lá em cima, gente. Eu sempre quis ser astronauta, mas depois daquele episódio eu fiquei bem feliz que eu nunca tive inteligência suficiente pra isso. Eu podia até arrancar meu braço. Já mas aí eu ia ser burro, ia jogar num lugar errado, ia cair na atmosfera da morrer. No máximo você ia escrever um bilhete com a mão congelada, você ia colocar o bilhetinho na mão congelada e jogar pra terra pedindo socorro, assim, socorro. Mas bem, depois dessa discussão, vamos pros episódios? Vamos falar um pouquinho de cada episódio e entender melhor essa série, entender melhor os episódios, ver o que a gente gostou, ou talvez o que a gente não gostou, porque tem bastante episódio, mesmo os curtos, tem bastante episódio, talvez tenha bastante coisa pra falar. Muito bem, a gente começa, o primeiro episódio é A Vantagem de Sony. Eu vou falar os títulos em português da Netflix, porque nós estamos no Brasilzão, né, é mais legal. Tá, quem começou falando de Robots quer começar a falar agora título em português, entendeu? Não, mas na Netflix tá em português, você não entra lá, não tá em português. Agora traduziu, traduz tudo, Vinícius. Agora. Não, calma, eu tô seguindo o que tá na Netflix. Robert. A Vantagem de Sony fala do submundo das batalhas de feras e Sony é uma dessas lutadoras e é invencível, né? Mas pra ela continuar nessa batalha, ela tem que manter sua vantagem escondida das outras pessoas. Essa é a sinopse da Netflix, né? Grande sinopse da Netflix. Caraca, né? O que vocês acharam desse primeiro episódio? Vocês acham que começa com tudo? Eu acho que começa já mostrando o que veio, né? Acho que é o melhor episódio pra começar. Eu comecei por esse, na minha ordem, não sei se esse negócio muda, né? Então não muda, é mentira na Netflix, né? Porque é mentira, foi o primeiro também, é mentira. Foi o primeiro, é. E eu achei do caralho, quando terminou, eu fiquei assim, mano, eu tenho que continuar assistindo essa porra. Que eu falei, cara, foda. Cara, foda pra caralho. Só uma menção, só tenho que mencionar uma coisa. A frase final, que ela simplesmente diz, e aí, tá com medinho agora? Cara, eu me arrependo todo. Eu falei, eu vou assistir essa porra sem parar, não dá. Cara, esse episódio é genial. E eu gostei muito da forma que ele apresenta. Ele já começa a trazer muito dessa questão de fragilidade e ao mesmo tempo poder feminino. Porque ele traz a história um pouco da personagem que sofreu estupro e é toda machucada e não sei o que lá. O combate, eu achei que eles jogaram um pouquinho com esse negócio de meio que sexo, luta do sexo, sabe? Que você vê um monstro, eu posso estar viajando na maionese, mas eu senti muito isso. Você vê que o monstro era todo pesadão, parrudão, gostosão. O cara que comandava ele também era um machão, fortão. Já o monstro dela era mais delicado, tinha mais curvas femininas. É naquele negócio, como é que fala? Esguia, toda exatamente. Voltada para um negócio mais fluidez, mais feminina mesmo. E também. Eu não sei vocês. Na hora que o... Eu vou dar um pequeno spoiler, mas não vai prejudicar ninguém. Na hora que o monstro consegue desferir um golpe com a lâmina nela, aquele grupo... São 15 minutos do capítulo. Pode dar spoiler, à vontade, cara. Amor, quem não assistiu que se dane, pelo amor de Deus. Não é que assim. Isso, Sanderson. Que isso, Sanderson? Você não tá sendo plus. Não, bota lá na frente. Bota alerta de spoiler. Porque não tem como falar da série sem não dar spoiler. É verdade. Eu não sei se vocês notaram, mas na hora que aquele monstro crava aquela lâmina na barriga do monstro da nossa personagem e gruda ela na parede, aperta ela ali contra a parede, vai mostrando a lâmina entrando lentamente, ela gritando, eu senti uma certa indireta até sexual referente à violência. Sexualização, sim. Exato, eu senti tudo isso. E a forma que ela matou ele, bem, deixa pra lá, é maravilhoso aquilo ali. Eu achei maravilhoso em vários aspectos a forma que ela matou. Principalmente pelo fato dela usar a cabeça, cara. Nossa, foi genial aquilo ali, cara. Tipo, foi mano, você tá hipoteticamente, você tá pensando pra destruir seu inimigo. Aham. Enquanto ele só age como uma força da natureza, como força bruta, hipoteticamente ela tá pensando. Porque essa série ela é cheia de camadas de coisas que você pode ver, né? Você pode ver por cima, ou você pode ficar se aprofundando em tudo que a série quis dizer. E quando ela mata ele assim, eu fiquei tipo, caraca, cara, tipo, mano, genial. E toda a tensão ali antes dela entrar no coisa, eu achei muito legal. Eu achei até mais legal que a luta, pra ser bem sincera. Sim, pode. Nossa, só pra mencionar, o efeito das tatuagens aparecendo na sombra lá, que coisa linda. Ah, puta, nossa. Que pariu, velho. Aquilo era muito louco. Dá vontade até de fazer uma. Eu quero escalar lá, fiquei querendo. Eu vou tatuar Sanderson nas minhas costas, vai aparecer em 3D assim quando andar no escuro. Passa isso. Essa história pra, como eu comentei, são baseadas em várias histórias de autores de ficção científica. Essa é baseada num autor britânico chamado Peter F. Hamilton, que é um cara que tem vários livros de ficção científica lançados. Talvez não seja muito famoso, mas enfim, a história é baseada num conto dele. Top, já deixa aí a referência no podcast que eu vou procurar também. É legal, porque você pode pegar esses autores e ir atrás, né, das histórias e dos livros que eles têm lançado, né? Talvez o segundo autor seja o mais conhecido que colaborou com a série. Eu digo, o segundo episódio, que é de um baseado e escrito por um autor que seja o mais famoso, que é a história dos três robôs. Pra mim foi os três robôs. Não, pra mim foi Cinderela Baiana. Pra ninguém mais, só pra não, mim. Pra mim foi os três robôs. Pra mim também, os três robôs. É, Ivaldo, seu gosto tá meio achezeiro, né? O que você anda assistindo no Netflix? Sabe nada! Ah, eu acho que só funciona nos Estados Unidos, então acho que não funcionou no Netflix. Caralho, esqueceram da gente, é isso só mesmo? Só pode ser. Que vacilo. Eu não duvido, viu? Não duvido. A história dos três robôs, ela acontece muito tempo no futuro da humanidade, onde três robôs estão passeando, né? Excursionando pelo mundo pós-apocalíptico e tentando descobrir o que aconteceu com os humanos e vivenciando aquele ambiente, né? A gente muda muito o tom da primeira pra segunda história, né? Pra caralho. Porra, então, isso que é o mais legal, porque vendo o primeiro episódio, eu já tava esperando um bagulho totalmente gore no segundo, né? Eu falei, caralho, mano, acabei de ver a cabeça da mina ser desmagada aqui, agora vai ter tiro e porrada bomba no segundo. Não, mano, era três robozinhos passeando com um gato, tá ligado? Totalmente fora da curva. Divertidíssimo, engraçados. Eles têm um senso de humor, um timing pra humor maravilhoso. Assim, eu também saí do primeiro episódio esperando tiro e porrada bomba, mais robôs, mecas, e aí, quando eu li os três robôs, eu pensei, agora vão ser três robôs se porrando. E não, eram três robôs com milhões de críticas social. Um episódio muito parado, porém muito interessante no que ele tem a apresentar. Engraçado. Engraçadíssimo. Talvez seja um dos episódios mais montados pra ter uma série completa. Sim. Sim. Porque ele já tem aquele tom de comédia, aqueles personagens que você se cativa rapidamente com aqueles robôs. Foi um dos episódios que eu mais gostei, com certeza. Esse episódio ele é escrito pelo John Scalzi, que é um autor, talvez o autor mais famoso, eu não sei se vocês já ouviram falar da trilogia Guerra do Velho. Já ouviram falar desse livro? Porra, já li dois livros. Esse é o nome no Brasil? É, Guerra do Velho. Eu já li dois livros dessa trilogia. Ele é o cara que escreveu esse capítulo e outros capítulos da série. Pô, é muito bom. Na verdade, o primeiro livro é muito bom. O segundo ali já caiu um pouco, mas o primeiro livro é muito bom. E ele é um cara que multipremiado, ele já ganhou vários prêmios por essa trilogia e por outros livros que não saíram no Brasil, e é um dos casos da ficção científica no momento no mundo, assim, que escreve ficção científica, e essa é a primeira história dele que aparece aqui na série. Pô, e é interessante porque o livro em si que ele escreveu, A Guerra do Velho, não tem, assim, tirando alguns momentos, mas é muito mais sério, sabe, não apresenta muitos momentos de comédia, etc, e aqui esse episódio é uma comédia extremamente inteligente, por sinal, né, ele saiu bastante da linha que ele seguiu pra escrever os livros dele. E pra você ver como ele é versátil, porque quando eu te falo todos os capítulos que ele fez aqui, vão ser todos os capítulos que não tem nada a ver com o que você tá me falando. Você vai ver que é bem... Então. São os capítulos mais cômicos, enfim. Mas eu coloco um dos meus favoritos, assim, a animação, acho que se a gente ficar falando de animação também, eu acho vendo melhor, porque não tem nenhuma animação que é ruim. Todos são de alto nível da série, né? E os três robôs chega a ser até mais simples, né? Porque são três robôs em cena e você precisa fazer um cenário destruído, mas que é perfeita, né? Pro que eles querem contar na história. Eu gostei porque o design e a inspiração dos personagens eu achei legal. Um dos robôs ser um triângulo enorme, não tá dentro do humanoide de sempre. A história do outro robô pequenininho ser um tititico. Isso eu achei bacana, assim. Não é animação em si, mas a criação dos personagens, o desenvolvimento do porquê eles são assim, eu achei bacana. Pô, parece que é uma versão de Xbox evoluído, exato, né? O Xbox. Sacada genial, por sinal. Você não vai falar que seu pai? Ele não, pai, porra nenhuma. Eu dei risa. Por sinal, um elogio que eu vou dar parte pra essa série. E principalmente que apareceu que eu vi muito bem apresentado nesse episódio é a questão da dublagem. Né? A dublagem dessa série tá do caralho. Tá muito boa a dublagem. Eu assisti todos os episódios dublados e vou falar pra vocês que não me arrependi, cara. Tá maravilhosa a dublagem. Bem, eu assisti tudo em inglês, né? Então, pra mim tá 100% também. As vozes, e eles pegaram dubladores famosos, assim, quem, eu não lembro o nome agora, mas pegaram dubladores famosos. Foi algo que eu li rapidamente e não trouxe a informação, erro meu, né? Devia ter anotado pra compartilhar com os ouvintes do Nerd Patriarca. Ai, gente, então, ó, já que é pra ter informação, informação ao vivo, pelo menos vamos ter informação de que a nota dele é 9 no IMDB. Puta, o que é uma nota bem alta pra uma animação, principalmente por ser procedural, né? As pessoas têm uma dificuldade de se adaptar a coisas procedurais, assim, que é episódio solto. E ainda, e não tem a linearidade, que não é o mesmo roteirista, não é o mesmo diretor, e tem uma liberdade gigantesca por serem artes diferentes. E ainda assim, nota 9. Tá melhor do que muita escola de samba. Cara, o episódio dos Três Robôs eu acho muito bom, pelo, além da comédia, do texto muito bem escrito dele. As piadas que aquele robô gigante, o Triângulo, lá faz, são muito boas, cara. São muito inteligentes, né? Ele usa de uma acidez muito boa. Enquanto isso, o pequenininho lá, ele é muito mais zoeiro, assim. Quando eles estão jogando basquete, cara, é muito bom. Ele comemorando lá, quando o cara joga a bola no chão. Tipo, a coisa humana mais normal do mundo, né? E pra eles, tipo, o que esses humanos faziam, né? Isso que dá a graça do curta, né? Uma sacada que eu achei legal desse episódio, pelo menos eu percebi assim, é que tem aquele início meio apocalíptico, você vê chegando um robô, aí depois entra na comédia, segue toda a história com os robôs, e no final, você descobre que quem causou o apocalipse foram os gatos. Então quebra um pouco dessa famosa teoria de apocalipse das máquinas. Foi legal quebrar esse paradigma, entendeu? É, você verdade. Tem as máquinas, só que quem causou o apocalipse... caralho, eu tô errando a palavra. Quem causou o apocalipse foram os gatos. Foi legal essa tirada que eles fizeram. Você tá querendo falar inglês, isso que eu percebi. Faltou fechar com plan. Então, eu acho que você tá querendo me imitar, você não tá conseguindo. Isso, eu não preciso te imitar, até porque eu sou extremamente letrado na língua inglesa, você sabe disso. Desculpa. Então vamos pro próximo capítulo agora. O próximo capítulo, capítulo 3, é A Testemunha. E a sinopse: após testemunhar um crime brutal, uma dançarina embarca em um frenético jogo de gato e rato com um assassino pela cidade que é toda iluminada, toda colorida. E o que vocês acharam desse capítulo? É exatamente o que você falou. Colorido, cheio de luzes, cheio de detalhes. A qualidade de... Todos têm um ótimo visual, todos são muito bonitos. Mas o visual desse episódio é impecável, cara. É perfeito. Toda a questão de cenário é lindo. Nos detalhes, cara, é impressionante. Parece que estamos em uma cidade real. Ou é uma cidade real, sei lá. Eu moro na Matrix, não sei. Enfim, é impecável. A história é aquilo: paradoxo temporal e é isso aí. Não tem muito o que falar. Então, é o episódio mais esquizofrênico da série de longe, cara. Ah, caralho. A animação é impecável mesmo, mas cê é doido, é uma loucura da porra. Ah, eu não sei, assim. Eu gostei porque vocês repararam que tinha alguns elementos de cartoon, tipo barulho. Sim. Aí aparece a onomatopeia. Muito nossa, parecido achei com... isso muito legal. Sim, muito legal. Quem assistiu o Homem-Aranha, né? O mais recente, Homem-Aranha, eu vi. Tem bastante disso também. Isso eu amo. Eu achei uma coisa muito legal. Eu gostei do design dos personagens. Eles estão muito bonitos. Parece gente, assim. Parece gente de verdade. Agora, uma coisa que me incomodou é que essa cidade surreal, ela é extremamente vazia, né? Isso é verdade. Porque a testemunha corre pelada. Eu acho que talvez isso seja uma parte da nudez necessária. Ela corre pelada, metade da série. Faz um strip e depois corre pelada. Será que a cidade vazia não é porque ela tá presa num looping temporal? É isso que eu fiquei me perguntando, tipo, porque ela tá correndo pelada e ela não é presa pela polícia. Algo que parece uma cidade asiática, acho que eles devem ter mais problemas com pudor do que a gente, então deve dar prisão. E ela tá correndo e não aparece ninguém. Ela não bate, não atravessa com ninguém pelo prédio também. Sim. Parece que ela tá em outra dimensão, sabe? A dimensão sólida do looping entre ela e o cara e ela. Agora, por quê? Então, tipo, por causa do looping não ter ninguém, a questão dela ir pra um lugar onde tem gente. Pra mim isso daí já meio que quebra essa história, tá? É, isso que eu estranhei, porque lá na boate tem as colegas de trabalho. Mas vai saber se ela não passou por aquilo antes de morrer e ela fica revivendo aquele momento exato. Não, mas então mas não fica... Depois, o que muda muito o esquema é essa parte do final, o Lupin trocar pro outro cara, né? Ele tá vendo ela matando ele, então provavelmente ele vai sair correndo e ela vai atrás pra tentar explicar e vai mudar de novo. Então, mas aí que não fica claro se isso é um looping temporal, se isso é uma simulação naipe Matrix, não fica claro o que é aquilo, né? Só fica claro que é esquizofrênico pra caralho, que eles trocam de papel pra posição, é. Uma coisa agora, que é clara é que essa história é a mais confusa, né? É a mais filosófica, porque você fica mais tipo, what the fuck aconteceu? É uma das que mais mexem com a cabeça, se você for parar pra pensar nisso. Ou você, tipo, não entendi porra nenhuma, deixa quieto. Próximo episódio. Tipo, não entendi nada. É lindo, é lindo, é lindo pra caralho, realmente. É, a cidade lembra muito a cidade de Ghost in the Shell, Blade Runner, aquela cidade futurista, né? Com aquelas luzes gigantescas, hologramas na cidade. Isso é bem legal. Mas tem uma coisa esquisita, porque a cidade, ela parece, mas não parece. Ela parece essas cidades, mas em contrapartida, as questões sexuais ainda são muito humanas. Ele vai lá na boate e tem prostitutas em roupa de látex normal. Mesmo com todo aquele neon e tecnologia, ainda não se oferece um serviço mais futurista. Ainda tá ali, sujeira, sexo, essas coisas normais, um ser humano normal. É, e isso que eu achei interessante. A dona Bordel parece uma carta de Yu-Gi-Oh! É, loucona, né, cara? Bizarro aquele personagem. Mas voltando a luta, será que ela consegue entrar por qualquer porta? Entrou num prédio, ela qualquer abriu a porta, trancou, entrou na porta, achou uma arma, vai pra cima, vai pra baixo? Não, ela tenta duas portas e não consegue, lembra? Ah, é verdade, não tinha. Claramente não, não lembro. É porque eu acho que ela entrou na porta que ele tinha deixado aberta quando correu atrás dela. Mesmo porque então era aquela a mesma porta, porta sempre vai estar aberta. Exato, e a mesma porta, né, pra todas as situações. Exato, vão ser sempre as mesmas portas que vão estar abertas e sempre as mesmas outras portas vão estar fechadas, levando eles a não conseguirem fugir do cronograma do que tem que acontecer. No final ela deu a volta no quarteirão. É, tipo basicamente isso. Parou pra dar uma dançada, tomar uma água. Uma dançada socializada meio bizarra. Essa história é uma das únicas, talvez a única, deixa eu confirmar aqui, é a única que é original. Não é baseada em escrita de ninguém, romance de ninguém, conto de ninguém. Agora eles criaram lá pra série. Um, dois, três e quatro são os... É, a gente pode falar com o primeiro episódio, mas eu acho que não importa. Eu acho que os quatro primeiros episódios ditam o que é pra você esperar da série. E eu acho legal ele vir como terceiro episódio, porque no primeiro tá lá... A gente até tem uma relação lésbica na vantagem de Sony e tal, uma sexualização, uma mulher vai, abaixa o vestidinho dela e tal, mas nada que ninguém nunca viu numa novela da Globo, normal. O episódio dos robôs não tem nada, só que esse, mano, a mulher joga na tua cara, assim que eu fiquei. É verdade. Lembrei que eu não posso sugerir essa série pra crianças. É, já você entende porque a Netflix colocou 18 anos ali em cima, né? É, porque eu olhei e falei, ah, nada a ver e tal, mas aí depois eu fiquei tanto que eu tinha falado pro meu amigo assim, ah, assiste a série, que não sei o que, quando eu vi o primeiro episódio. E aí eu fui reagindo pelo WhatsApp, e aí teve uma hora que eu fui e falei, então, não assista a série enquanto seu irmão estiver no quarto, tá? Porque não pode muito, entendeu? Não é muito legal. Isso então, pra quem conviveu com banheira do Gugu, com o sushi sexy do Faustão, não tá nem aí, isso daí é trivialidade, isso daí é normal. Impressionável, essa animação é impressionável pra muita gente, então, realmente é melhor não assistir, tem capítulos que realmente, não, de nudez e violência, as pessoas podem ficar impressionadas. Sanderson, não é pra menor assistir, tá? Tá bom, ok. No quarto episódio, o quarto episódio chama Proteção contra Alienígenas. Esse é uma comunidade de fazendeiros usa armaduras robóticas caseiras para defender suas famílias de uma invasão alienígena. Esse é um filosófico, aqui, né? A ordem tá igual pra todo mundo até agora. Exato. É igual. Agora acabou esse negócio, né? Tudo Netflix, mentira, menino. Netflix. Ah, eu vou fazer o quê? Eu te mando. Eu vou colocar o print no post, é verdade. Que existiu a discussão, existiu. É porque não somos clientes Plus. Olha, nossa, só, sou cliente Netflix desde que eles chegaram no Brasil. Respeitem a minha história. Peguei todos os aumentos de tarifas dessa merda e tô aqui até hoje. E ela não liga pra você. A gente podia ter tarifa grátis, aumentou de novo, né? A gente tá aqui comentando a série deles, mas enfim, tudo bem. Eles não patrocinam a gente ainda. Mas o que vocês acharam desse episódio? Eu acho que é um dos mais legais da série, com certeza. É o mais legal. É um dos mais legais, cara. Puta que é o mais legal. Eu queria um filme, ou uma série, ou um jogo. É o que me fez querer mais coisa. Eu expandi o universo. Eu queria que o que mais eu olhei e falei, mano, expande esse universo que eu quero saber o que tá acontecendo. A animação me lembrou muito Aranha Verso. Tem coisas bem parecidas mesmo. É, me lembrou muito Borderlands, cara. Pô, é verdade, tem também um pouco da animação. Tem uma que lembra mais pra frente, né? Tem uma que lembra bem mais pra frente do Borderlands. O legal é que eu olhei assim, eu falei, eu olhei as máquinas, os robôs e tal, os monstros vindo, o início do combate. Falei, ah, legal, mas esse é um combate padrão. Daqui a pouco o nego tá atirando vários mísseis, o outro tá dando cavalo de pau, o outro tá atirando laser, o outro vira uma bomba atômica. Eu falei, caralho. Sim, cara, a história funciona, os personagens são muito bons. Sim, e eu gostei porque ela tem começo, meio e fim, em menos de 20 minutos. É fechadinho, não, é perfeito. E eu gostei da mistura desse mundo caipira com aparatos extremamente tecnológicos. Sci-fi, muito louco, cara. Como se aquilo fosse o trator do futuro, sabe? Muito legal. Uhum. O espantalho dele era um robô, né? E eles criaram nesse meio tempo, você já consegue imaginar um pouquinho o cenário de uma história maior, do que como o mundo tá acontecendo, com aquele final, né? Que tem. Você vê os monstros. Aquele final é sensacional. O final é do caralho, o final é do caralho. É muito foda isso. Você passa o episódio inteiro pensando, coitada da raça humana, está sendo invadida por alienígenas do mal. Só que no final você vê que quem é o invasor é o ser humano que tá em outro planeta e os outros monstros estão lá, só estão tentando tomar o planeta deles de volta. Eu entendi que era o planeta Terra que está sendo invadido e aquilo ali eram as partes restantes. Não, essa é a jogada. Essa é a jogada. Tipo, o invasor é o ser humano, que ele tá no planeta daqueles monstros. Então eles estão tentando colonizar o planeta dos outros. Os outros só estão tentando tomar o planeta deles de volta. É, você falando faz mais sentido, verdade. É, eu acho que eles estavam numa lua lá, alguma Sim, coisa assim, né? Não, pela imagem, realmente, você tá certo. Mas, eu gostei muito dos tratores, da esposa lá fazendo a aves de rapina, fazendo a Bárbara Gordo lá, tomando conta de tudo. Sensacional. Eu gostei do drama, porque, assim, quando eu troquei, eu fui trocando de episódio, eu não lia a sinopse de nada, eu só lia a sinopse da série. O resto, eu fui embora. Então, não sabia nunca o que esperar. E aí, você tenta deduzir pelo título. É, e aí começou esse, caipira e tal, mas aí tem um robô, e aí depois ele manda a esposa tem um tablet, e aí no meio da cozinha caipira dela tem um super sistema de segurança. Eu fiquei tipo, mano, o que tá acontecendo? No meio da fazenda? E aí a história vai evoluindo, eu tipo, velho, what the fuck? E a trilha sonora desse episódio é muito foda. É muito foda. Da série inteira é boa, esse episódio especialmente, ela é muito bem feita, cara, é muito bem construída pro que tá acontecendo em tela, né? Pelas batalhas, a tensão crescente das batalhas. Eu acho que esse foi que me cativou mais, assim. Sim. Não sei ainda, mas tá no meu top 3. Meu top 3 ele tá, com certeza. Eu peguei essa ideia do final porque ele só dá uma dica no episódio. Filosofou no final, né? Eu pensei que eles estavam tipo em outro planeta só, mas não que necessariamente é o planeta daqueles bichos. Sim, porque em uma parte só, o cara fala, porra, me mandaram pra cá falando que ia ser o serviço mais fácil, só cultivar, não sei o que lá. Pô, mó merda. Ah, é verdade. Ou seja, eles estão lá pra trabalhar, pra cultivar alguma coisa. Só que eles estão lá, tipo, não é que ele falou, ah, eu tô no terreno do seu João. Falou, tipo, tô, me mandaram pra cá, mas como se fosse uma coisa meio, tipo, colonizar, entendeu? Aí eu peguei essa indireta e no final percebi que é isso mesmo. O que é uma sacada genial, né? Que você pensa o episódio inteiro que o vilão é o monstro. Agora eu tô me sentindo mal. Não, e também, se vocês pararem pra pensar, tem uma pegada um pouquinho StarCraft também, né? Porque aqueles insetos lembram um pouco os Zergs, né? Os alienígenas são sensacionais. Não, é muito legal. Qual o nome do filme do Carter Van Dien mesmo? Tropas Estelares. Tropas Estelares. Você lembra pra caralho. Sensacional. Não tanto quanto o Casper Van Dien, que ele é um grande ator. Lembrando que participou do Game Show, o Sanderson acertou a questão. Parabéns, Sanderson. Muito obrigado, Vinícius. Alguém tinha que fazer alguma coisa naquele Game Show. Eu ganhei 80% dos pontos, só pra lembrar. Mas enfim, comentários à parte, acho esse episódio que todo mundo gosta. Eu acho que quem assiste a série se cativa com esse episódio, porque realmente ele é bem divertido, com toda a ação. É, o gore dele, o sangue, é bem na medida, né? Porque não tem um humano morrendo, né? Só tem vaca. Morre, mas tem um negócio meio... Ele é bem equilibrado, que também tem drama. Sim. Quando o marido da mulher se sacrifica lá, fiquei mega mal, mano. Será que esse episódio foi proibido na Índia? Arrancando a cabeça, perdendo o braço. Talvez. Pode ter sido proibido. Serinho, não. Super sério, pode ter sido. Verdade. Proibido o quê, mano? O episódio. Pode ter sido proibido na Índia, né? Porque... Não, é sério. É porque é um bicho sagrado. Ou trocaram as vacas por porcos. É, botaram outro bicho. Fizeram duas versões? Às vezes tem que fazer, porque senão você não pode passar. Vamos pro próximo episódio. O quinto episódio chama Sugador de Almas. E na sinopse, libertado por uma escavação arqueológica, um demônio sedento de sangue enfrenta uma equipe de mercenários armados com gatos. O que vocês acharam desse episódio? Esse já, a animação já é bem característica, muda bastante do que estava apresentando. Eu gostei. Eu achei ele meio Netflix, né? Ele parece o típico animação Netflix, encantado, essas coisas em questão de traço. Me lembrou muito que eu tô acostumada com as animações originais da Netflix. Gostei do humor, mas eu achei fraco. Em relação ao resto, eu achei fraco. Até porque todo episódio vai de nada a lugar nenhum, porque no final não tem um grande diferencial, não tem nada aqui pra você parar pra pensar. É só que terminou na merda e é isso. Ponto final. É, eu até que gostei do episódio, eu acho que... É divertido. É divertido, é uma animação bem feita, eu acho que tem uma dosagem boa de humor e de gore. E o que eu acho que foi mais legal é que no final você não sabe o que aconteceu, porque o começo é o final e o outro final é a metade, sabe? Então você não sabe efetivamente se eles conseguem sair de lá ou não. Isso aí é dúvida. Eles morreram. Eu gosto de acreditar que eles sobreviveram. A única coisa que eu achei de interessante nesse episódio é o fato da gente não saber o que aconteceu. Só isso. Eles são gatos, cara. Eu acho que eles sobreviveram. E uma coisa que eles usaram bastante é esses grandes monstros mitológicos nos episódios, né? Então, aqui tem o Drácula, né? Sim. Depois a gente vai ter os lobisomens mais pra frente, mas nesse tem o Drácula especificamente. Fizeram a versão deles do Drácula. É bem aterrorizante, é bem forte. Aquela cena, logo quando ele aparece que ele corta o moleque no meio, é muito é gore, é pesado, mas é muito da hora aquela animação, que vai cortando um pedaço do moleque por cada vez, né? E, cara, ficou bem legal, eu gostei desse episódio, mas eu acho que realmente é um episódio que te entretém no momento, mas você esquece logo depois. Acabou, você já esquece. Cara, depois de 4 episódios fodas como os outros, esse não podia vir assim, entendeu? Coitado. Uma hora ia ter que, se os caras fossem manter 18 episódios desse nível. Sim, esse é aquele clássico episódio que você assiste e fala, pô, legal, tá, deixa eu ver logo o próximo. Vai, qual que é o próximo? E vai. Mas sabe qual é o ruim desse episódio? Por que que ele marca tanto? Ele tá entre 2 episódios muito bons. Sim. Porque eu achei o episódio do iogurte muito bom. E eu achei o episódio da fazenda muito bom. E aí ele tá no meio. Então ele se sobressai porque ele é meio blá. E os outros dois são ótimos, os que estão antes e depois. Isso deve ser alguma analogia pra indústria do game, mano. Quando os caras querem lançar um jogo meio merda no meio de 2 lançamentos foda, tá ligado? Talvez. Foi indireto, Sanderson. Quem pegou, pegou, né? E o sexto episódio, quando o iogurte assumiu o controle, vai falar que acidentalmente cientistas criam um iogurte super inteligente e agora o laticínio só pensa em uma coisa: dominar o mundo. Esse é outro capítulo escrito pelo John Scalzi. Cara, esse episódio é genial. O que vocês acharam desse episódio? Legal. Puta, sensacional. Ele é hilário. É engraçado. É, o mais engraçado. Te faz pensar legal. Sim, eu adorei o tapa na cara que ele deu na sociedade. É muito bom. Eu pensei um monte de coisas sobre a sociedade e como a gente responde certas coisas, tipo, como a gente abre mão da nossa liberdade por proteção. Sim. É, muita coisa, tem muito questionamento que ele levanta em míseros 15 minutos. Tipo, mano, esse cara é uma natureza humana é tão fácil de ser entendida que o iogurte que acabou de nascer em seus primórdios cognitivos consegue entender que a humanidade não vai seguir um plano perfeito que ele criou porque a humanidade é escrota. Tá mesmo vendo? Assim? Esse mesmo episódio assim? Tem 6 minutos. 6 minutos. Que episódio louco esse daí, cara. O melhor é você ver que o Yogo chegou a um ponto de evolução dentro do episódio, que ele notou que o ser humano é aquilo ali, não vai sair daquilo ali, vai viver dependente das ordens do iogurte, o que foi implantado por eles, e falaram, meu, sério, eu não vou pra lugar nenhum. Tchau. Isso aqui não vai trazer nada pra mim. Tchau. Vou buscar alguma coisa melhor pelo universo afora. Não, é que a Morgana falou, o ser humano abriu mão totalmente da independência dele por uma segurança que depois foi embora. E antes ele era independente, depois ele falou, e agora? O que que eu faço sem essa segurança? É bem legal mesmo, é bem engraçado. E é bem, cara, não vou dizer que não vai acontecer, porque eu não duvido de nada nesse mundo. Mas a gente pode acreditar que o ser humano é realmente... O ser humano é daquele jeito, né? É retratado de uma forma cômica, super exagerada, mas é aquilo, né? É cômico, mas é realista. Não vai ser um iogurte. Mas a gente já abre mão da nossa liberdade por seguranças infundadas. privadas. O ser humano já faz isso. Porque então, a gente faz isso com o Google, cara. Tipo, a gente abre mão da nossa privacidade por poder acessar tudo de um lugar só por pura preguiça. Então, sim, assim, ele tá ali fazendo várias analogias a coisas que já acontecem no dia a dia. Que já estão ali, sabe? E é ridículo você, tipo, um iogurte tá dominando o mundo. Eu acho que ele bota um iogurte exatamente pra te ver o quão ridículo o ser humano pode ser. E a gente já é, né? Porque a gente deixa os Estados Unidos chegar e ser a grande babá do mundo. O grande iogurte. Praticamente, o grande iogurte. É o iogurte. E o mais legal são o formato das naves, cara, que eles usam pra ser. Nossa, cara, eu adorei aquilo. Sensacional. É muito bom mesmo, cara. Muito bom. Mas esse é um episódio que é bem aquilo que acontece naquela história, naquele momento, só pra ilustrar essas características do ser humano. E, bem, é isso, né? Não tem muito o que falar mais. E nesse momento de filosofar rápido, antes que eu esqueça. Esse episódio diz que nós somos mandados pelo aquilo que a gente consome. Olha isso. Também é outra forma sensacional de ver episódio. E você tá estudando filosofia? O que você tá fazendo, cara? Cara, isso não é normal. Não, tá lendo o quê, cara? Meu nariz começou a sangrar depois que eu consegui pensar isso. Tá lendo Nietzsche. O que você tá lendo? Vamos pro próximo episódio. O sétimo episódio é Para Além da Fenda de Áquila. E ao acordar, após viajar fora de curso por anos-luz, a tripulação de uma nave tenta compreender em que local do universo eles se encontram. O que vocês acharam desse episódio? Eu amei. Além de ser um espetáculo visual, né? Porque esse, puta, tinha hora que era difícil acreditar que era só CG. Saber se era gente ou CG. Eu fiquei perdida até eu me achar. Eu fiquei assim, será que é uma iluminação muito bem feita pra parecer CG? Ou é o CG muito bem feito pra parecer gente? Eu fiquei perdido um bom tempo ali. Mas eu gostei pela história. Se eu coloco minha avó pra assistir ela vai jurar que aquilo são pessoas de verdade até a morte dela. E se eu falar que é animação, ela vai falar que eu tô louco. Sanderson, se eu botar a mãe do Vinícius, ela vai acreditar. Porque se eu desenhei a canetinha, uma cicatriz no meu peito, e ela pensou que eu tinha me machucado, ela vai falar que são pessoas de verdade. Tadinha dela, Ivona. Ela acreditou realmente. Então, além de ser um dos episódios mais fodas, eu acho que é um que tem um dos sinais mais tensos de todos, cara. O final desse daqui dá uma sensação de caralho, que porra é essa, que é muito foda. É muito tenso quando você descobre o que realmente aconteceu e o que tá acontecendo ali. Também leva a filosofias, né, Ivana? Sim. Só eu tive uma reação ok, gente, no final do episódio, porque eu achei assim, natureza. Pra mim, o final do episódio só me fez pensar, infelizmente, a gente tem que seguir a nossa natureza. Não, eu caí na vibe de, tipo assim, meu, ele não tá numa realidade, ele tá numa realidade alternativa, ele tá vivendo uma ilusão. E, meu, ele tá num lugar que, tipo, não é onde ele realmente tá. E quando ele realmente acorda e vê o fato, a realidade, meu, ele tá de um jeito que você fala, caralho, que porra é essa? E quando aquela entidade realmente aparece, e mesmo assim tá tomando conta deles, mas como assim ela toma conta? Mas ela vai se alimentar ou ela toma conta porque ela é boazinha? Que porra é essa, tá ligado? Ela toma conta se alimentando, pelo que eu entendi. Foi o que eu entendi também. Eu não sei do que exatamente aquela criatura, aquela aranha espacial se alimenta. São dos sentimentos e das sensações que o cara demonstra durante toda aquela experiência bizarra que ele vive com uma aranha. Ou se é realmente ser alimentado, cara. Mas aquilo lá é nada mais é do que uma relação de predador e presa, cara. Ele tá lá preso na teia da aranha, à mercê dela e naquele loop infinito. Mas eu não sei, porque ela chora e tudo. Ela não precisa de contato, quando tem contato com ninguém também. Ela não vê aquilo como uma forma dela se utilizar de maneira egoísta, assim, das pessoas, mas pra ter coisas que ninguém nunca dá pra ela? Pode ser também. É verdade. Mas o final, honestamente, é melhor morrer naquela simulação do que... Não, eu também achei. Confrontar a real. Que é do tempo. Porra, fazer, né, cara? Já que vai ficar lá, velho, simulação tá boa demais. Ah, me bota de volta pra Matrix, pô. Eu teria pedido que ele fica, deixa eu ver. E, tipo, mais assim, dá uns flashes, né? Só nos flashes eu teria falado, quer saber, amiga? Esquece. Vamos ficar por aqui que eu vi uns flashes. Esquisito, mas aqui. É bem, bem legal a virada visual daquela escuridão da nave, né? De que eles estão naquele ambiente pra realidade onde ele tá. Quando ele vira a cena, é muito legal, cara. Muito visualmente incrível, né? Já tava sendo, né? Eu seria corajoso. Eu aceitaria a realidade e paciência. Dona Aranha. Cai dentro da Aranha. Tomou meia garrafa de cachaça, você tá vendo princesa. Não tem essa. Dona Aranha é pra sempre. Até casava. Ah, não, não, não, não, não. Porque tem aquele monte de negócio esquisito vermelho e volta, não sei o que, que é aquilo. Ah, prefiro a realidade alternativa lá da Dona Aranha, que ela tá bem melhor. Isso mostra também, é engraçado, que o ser humano ele não consegue viver com uma coisa que ele não entende, né? Ele tem que entender aquilo de qualquer maneira, mesmo que aquilo seja o fim pra ele, sabe? E ninguém teve um pensamento de, tipo, eles morreram e ali foi outra, ele foi pro inferno, ali ele tava no inferno, ele tava em outro lugar pós-morte. É, filho, porque ele explica que não precisa morrer também pra estar no inferno, né? Ah, eu não achei que inferno, não, porque inferno é... Depois que eu vi a aranha lá, eu falei assim, não é, só tipo, ele se é fudeu mesmo, muito caiu humano, no pior lugar, sabe, da galáxia mesmo, não teve azar mesmo. Será que filosoficamente ele quis dizer que muitas pessoas vivem ilusões criadas a partir de poder e outras coisas? Não, na Ivaldo, verdade... Devolve, Ivaldo, quem é você? Devolve, Ivaldo. Eu sou a aranha. Eu sou a aranha do episódio. Vamos filosofar, tem que filosofar. Cara, a única coisa que eu fiquei em dúvida é como as naves vão parar ali. Porque não tinha só a dele, tinham várias. E assim, elas realmente erram o curso, toda aquela historinha que ela contou. Porque depois que eu vi qual era da Dona Aranha, que a Dona Aranha, ela suga os outros e mata os outros, ela faz isso com as pessoas porque ela precisa se alimentar, beleza. Mas ela traz as pessoas até ela, ou ela fica esperando por acaso surge gente ali, ela, pô, me alimentar aqui, tal. Porque se ela vai se alimentar, vai ficar esperando, uma hora ela vai morrer, né? É tipo um pedágio, é um pedágio espacial, não tem como pagar, partiu, acabou. Que ela conta essa historinha, mas não sei, essa historinha tá dentro da ilusão, então não sei o que é verdade que não é dessa história. E quem quiser conhecer mais a história ou tentar procurar alguma coisa, o autor que é baseado chama Alastair Reynolds, é baseado num conto dele. O próximo capítulo, episódio 8, chama Boa Caçada. E na sinopse da Netflix, o filho de um caçador de espírito faz amizade com uma criatura metamórfica. O que vocês acharam desse capítulo? Que tem bem a pegada steampunk, tem a pegada folclórica. Vocês gostaram? Eu gostei, cara. Essa mistura. É bonito pra caralho esse episódio. A animação à la Disney. A animação muito à la Disney, parece muito. Achei que tava mais pra Estúdio Ghibli. Ah, eu achei bem Disney, lembra Avatar às vezes também. Sim, lembrou muito Mulan. Muito Avatar, Mulan, verdade. Olha, eu gostei desse negócio de steampunk, sendo bem sincera. E principalmente de tratar o folclore asiático, né? Que é uma coisa que normalmente a gente não vê. A gente sempre fica fechado aqui na parte eurocêntrica. Sim. E eu achei legal eles terem tratado isso e ter feito... Eu amei essa mistura de tecnologia com folclore. Lindo demais. O mais legal começo mostrar uma questão mágica, depois mostrar a tecnologia envolvendo toda a sociedade e no final a tecnologia usar pra voltar aquela figura mística, sabe? Sim, toda essa evolução é muito foda. Outra coisa que eu gostei muito na parte mística, que vem também bastante da imagem da mulher, é que você tem no início do episódio o pai do personagem principal explicando, porque ela é um, não sei se tá falando de yokai, demônio, enfim, é uma criatura mística que seduz os homens e que faz o mal e não sei o que lá, só que depois você fica sabendo que não é isso, o homem que meio que invoca, que chama essa entidade e ela acaba ficando presa ao cara que invocou ela. Não porque ela quer, porque dependendo do ritual que o cara faz, ele aprisiona a criatura a ele. Ou seja, mais uma injustiça, né? Elas sendo tratadas como monstros sedutores do mal, sendo que quem abusa são os homens. E esse abuso dos homens contra as mulheres você vê ao longo do episódio inteiro. Não, e o legal é que nesse episódio, além disso, eu achei legal dois comentários. Que o pai fala, elas são terríveis e não olha porque ela vai acabar com você. Sim. Ele falando pro filho. E a contrapartida é a mãe falando pra filha, não fala com humano, sai de perto de humano que eles querem acabar com a gente. Sim. É, que representa muito bem também o dominador e o dominante, independente de quem você tá, as pessoas sempre vão tentar influenciar as próximas gerações a ter uma visão muito taxativa, né, do próximo, do inimigo próximo, que é o que os dois fazem com seus filhos, né, os filhos é que acabam sendo resultado escolhendo se vão seguir os passos dos pais ou não. E aquilo, principalmente do lado humano, né? O que o preconceito e o medo juntos, trabalhando juntos, o que eles queriam, né? Que é toda uma lenda e toda uma história baseada numa coisa que não existe. Só que por causa disso, a ignorância fala mais alta, né? E quem paga é quem não tem nada a ver com isso. É de novo o ser humano tendo medo daquilo que não conhece, né? E o que eu gostei bastante desse episódio foi a forma que ele mostrou que a magia vista da forma tradicional foi substituída por um novo tipo de magia. Sim. Né? Uhum. Que é a tecnologia em si. Então eu achei muito legal que no final das contas, apesar de toda a evolução, a gente acaba sempre caindo às vezes no mesmo ponto. Tenta voltar, né? Por tenta mais voltar. Que a gente avance, né? E tem toda a questão de xenofobismo também, né? Se você parar a pensar, mesmo pouca, mas tem os asiáticos que são mal vistos ali na cidade grande, né? Porra, seja, pouca? Cidade... Tem bastante, né? A gente fala um pouco que é curto, né? Que é curto, mas tem bastante. Ah, sim. Parece bastante, né? Não, e a xenofobia eu achei interessante. Nossa, interessante é uma palavra estranha. Mas dentro do episódio é interessante se observar, porque a forma que ela funciona, né? Porque são frases bem, bem claras, do tipo, nossa, até que você é inteligente pra um chinês. Sim. São frases que você para e fica tipo, mano, isso tá muito errado. E não, hoje a gente olha os asiáticos e pensa, nossa, eles são inteligentíssimos, têm as maiores empresas de tecnologia. Mas esse episódio, que é todo fantasioso, basicamente retrata como é que foi a colonização da Ásia pela Europa. E você vê o absurdo que é o ser humano, né? Como a gente se baseia em alguns tipos de argumentos muito frágeis ou alguns argumentos propositais pra você poder controlar outra pessoa. Muito bem, Sanderson. Que bonito, cara. Que bonito. Você inspirou no Ivaldo? Eu passei pra ele no zap agora. Dostoiévski, Vinícius. Dostoiévski. Só bem. Hoje tá que tá. Morgana, que é de letras, deve estar orgulhosa. Eu tô, tá tudo lindo. O episódio 9 chama O Lixão, e o lixão é o lugar que ele chama de lar. Ele chama de lar, é o personagem, o nosso senhorzinho, que é o personagem principal da história, e ele não vai deixar qualquer fanfarrão da cidade tirar ele de lá. O que vocês gostaram desse episódio? Peraí que agora eu vou rasgar a filosofia. Vou definir desse episódio uma frase: na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Chupa! É, prossegue, cara, mas eu achei chama química, Ivaldo, não filosofia. Pra caraca. Você sabe, isso é uma inversão química, né? Não vamos começar a falar desse. Não começa não, Ivaldo. Não, achei até que divertido, mas eu achei ele mais fraco do que os outros. É porque, novamente, ele tá entre dois episódios bons, porque ele vem depois do episódio da Metamorfose e antes esse da China. Aí vem ele no meio e ele é meio boring. Aham. Tipo, vai de nada pra lugar nenhum também. Você fala, entendi. Ah, essa é a coisa que tá acontecendo aqui? Ah, legal. Beleza. Maneiro. Tchau. Parabéns. Eu achei ele um dos mais, não vou dizer que é chato, mas dos menos interessantes de toda a temporada, né? Ah, desculpa, né? Eu achei ele desinteressante, porque dá pra fazer muita coisa legal no lixão. Aí você me cria isso? Um bicho que é feio, um cachorro gigante do lixão, é isso? Nossa, uau. Mas já a parte vi que ele coisas piores. Mas no a lixão. Parte que ele engole o cara afogado lá é legal. Nem isso eu achei legal. O cara afogado tá lá, mas sei lá, o cara afogado chegou e o velho também é tão afogado quanto o cara. Bem mais, eu diria. Ele é folgado, ele é nojento, ele é sujo. Pega cerveja naquele isopor dele com gelo todo aguado, cheio de barata dentro. Como é que você vive no lixão que você tem que viver no meio da sujeira, gente? Pelo amor de Deus. É. Ah, não dá não. Nossa, e a animação é bem, bem caricata, né? Essa é bem caricata, é bem diferenciada. É aquele CGI bem longe da realidade, né? Sim. Que funcionaria melhor pra esse capítulo, né? Mas enfim, não gostamos muito desse capítulo, né? Então, o Lugano acabou com o capítulo, mas deveria existir. E por isso mesmo a gente vai tentar melhorar. Agora vai pro capítulo 10, chama Metamorfos. E no Afeganistão, dois fuzileiros com poderes sobrenaturais enfrentam uma ameaça que eles têm muito em comum. Vocês gostaram desse capítulo? Foda pra caralho. Sensacional. Eu achei... Podia ser melhor. Podia ser melhor. Eu vou dar na sua cara. Eu também vou dar na sua cara. Vamos fazer fila, gente, pra dar na cara dele? É legal, mas podia ser melhor. Por quê? Sua resposta. Ah, sei lá. Eu achei os personagens meio rasos, sei lá. Não me apeguei. Como assim? Caraca! Muito deles. Foi um dos episódios que mostrou uma das ligações mais fortes entre os personagens. Exato. Nossa, exatamente. De maneira nenhuma. Não achei. E uma das maiores indiretas à sociedade, a qualquer tipo de regime. Que sociedade, Valdo? Protetores dos lobisomens? Não, cara. Eu não vou te responder porque eu não vivo na sua coleira, cara. Absurdo aos Estados Unidos e a forma que essa militarização faz com as pessoas. Então, a ideia é muito boa, boa, mas eu achei que não, eles pensaram mais na batalha do que de passar essa mensagem, sei lá. Não, não a ligação deles com o batalhão, pô, as interações sociais, eu achei caralho, cara. Tipo, não serem aceitos porque são metamorfos, mas em contrapartida, na hora de usar eles, todo mundo quer, né? Sim, e é assim que funciona, se você o parar. Coronel, lá, é verdade. Tá? É assim que funciona, tipo, vai pro Afeganistão, beleza. Mas, cara, o mesmo cara que vai pro Afeganistão e vai lutar, é o mesmo cara que quando voltar vai ser eugenizado, entendeu? Pela própria população que, hipoteticamente, ele tá defendendo. O americano, normal, negro, que foi pro Afeganistão lutar, quando ele voltar, ele é o preto que sofre racismo numa Detroit da vida. Sabe o que eu pensei também? Fala. Será que os americanos têm lobisomens no exército? A gente não sabe. Você pode fazer alusão, por exemplo, a quantos negros não se sacrificaram, não lutaram na Segunda Guerra e quando voltaram não significaram nada pro país? Sim, eles lutaram, eles foram tratados como iguais, entre aspas, lá, morria como todo mundo, e sim, quando voltou, o que que você recebe de volta? Sim. Além de você só pode usar banheiro de preto, você só pode sentar em banco de preto. Sim. É, basicamente então, é sobre isso o episódio. Cara, assim, vamos lá, né? É o que todo mundo já falou, eu também gostei pra caramba dessa interação que eles tiveram que chegar. É literalmente uma interação de matilha. Sim. Né? Eles quiseram mostrar isso. E as lutas são fodásticas, né? Pelo amor de Deus. A luta é louca. A hora que ele amassa a cabeça do cara na deitada. Fatality. Fatality. A luta é foda pra caralho. A luta sem as transformações são legais. São muito loucas. Talvez seja um dos lobisomens mais bonitos que eu já vi em qualquer tipo de mídia. Foda. Com certeza. Não. E sabe uma coisa muito legal? Uma coisa que eu acho que pode ter passado despercebido, mas uma coisa importante que o episódio colocou foi: quando eles são lobisomens, eles são iguais entre si. Sim. Então o rapaz achou mais digno enfrentar o cara como lobisomem do que entregar a cabeça dele pro chefe preconceituoso dele. Porque não ia honrar o irmão dele de matilha que morreu. Ia resolver os problemas do exército. E não, caralho, era o que ele Morgana, queria. Genial, genial. Olha só que genial. Independente da cor, todos eram iguais ali quando se transformaram. Exato. Porque é tipo, ele lutou ali de igual pra igual. Eu sou lobisomem, você é lobisomem, a gente sofre preconceito. Eles tinham variação de cor, mas eram todos iguais. E o genial desse episódio é no final você vê ele retornando, pegando o corpo do amigo e sumindo. Os caras, pô, o que você vai fazer? Tipo, ele dá a entender o seguinte: meu, eu perdi uma pessoa importante pra mim. É mais importante eu ter minha vida e minha liberdade e, pô, sair, tô levando meu amigo aqui embora, pô, contemplar meu amigo que faleceu, que morreu lutando por mim, meu irmão de guerra, do que eu ficar aqui seguindo ordens de quem não vai me levar a lugar nenhum, de quem não merece ter o meu apoio, meu suporte. A ideia é boa, mas o protagonista é boring. Você é boring. Ai, não! Ele não é boring. Respeita a opinião do coleguinho. Respeita a opinião do coleguinha. Não pode ser nervoso. Você não é plus. Esse episódio... Eu acho que ele só não fala muito, mas que ele expressa muito bem isso. Porque, por exemplo, ele sai pelo portão com o corpo dele e ninguém questiona pelo simples fato de que, independente de todo mundo ser cuzão com ele, a morte de uma pessoa que é próxima a você dentro do pelotão é uma coisa que é igual pra todos. Sim. Você pode ser um lobisomem fodão, você pode ser um humano cuzão, todo mundo sente igual a perda de uma pessoa querida. E o fato dele fazer uma crítica muito grande, que é, cara, não faz sentido você lutar a guerra dos outros, que é o que, sim, muitos críticos à guerra fazem, né? Que não se deve lutar a guerra dos outros. E são pessoas jovens, se você reparar, todos que estavam ali eram jovens, sim, que vão perder suas vidas, o que acontece até hoje, porque a gente teve Iraque, a gente teve Afeganistão e a gente está tendo a Síria e a Turquia agora. E a gente manda garotos jovens pra lutarem, a gente não, porque, né, não manda nada, mas os Estados Unidos manda garotos nossa, jovens. Qual o tamanho do seu poder na política americana? E eu não tô sabendo disso. Mas... O Brasil, no máximo, vai mandar soldado pra Venezuela. Mas esse capítulo Jesus, tem uma ideia bem concreta pra criar mais coisa em cima, né? Porra, esse realmente é legal. Eu não sei se vocês perceberam, ainda tem mais uma crítica à sociedade no final, que você pode entender assim também. Quando ele vai embora e ninguém faz nada, pode demonstrar também que na hora de meter o pau e falar mal e julgar e xingar, todo mundo é macho. Chega junto. Agora, na hora de bater de frente e confrontar aquilo, todo mundo fica caladinho e sai da frente. Ninguém tem coragem de bater de frente. Eu não sei como os caras tiveram coragem na primeira vez. O cara é um lobisomem, eu não teria coragem. Imagina, faz o que você quiser aí, meu filho. Agora, nossa, uma coisa que eu tenho que falar. A transformação em lobisomem é foda de arrancar a pele, tá ligado? Que a pele fica meio que grudada por cima. É, muito foda. Meio zoada, meio gore, assim. Aí ele arranca a pele que sobra. Cara, pra mim é uma das melhores transformações em lobisomens que eu já vi. E uma coisa que vai ficar marcada nesse episódio e ninguém vai conseguir fazer igual, que eu achei surpreendente. Calma, genial. Quando o lobisomem vilão apareceu transformado e o outro rapaz começou a se transformar, ele tá com foda-se e voa pra cima. Nem deixou o cara se transformar direito, achei genial isso. É claro. Sim, eu acharia, né? Falei, caralho, deixa o cara arrancar a pele, porra. E esse episódio é baseado em algum conto, em algum livro, Vinícius? Vou buscar informação pra você agora. Sim, é baseado num conto de um cara chamado Marco Kloss. Quer anotar aí? Não, vou colocar no post. Não vou colocar no post, não. Mentira. Anota, Sanderson. Marco Kloss. Kloss com K-L-A-U-S? K-L-O-O-S. Nossa, mas isso é tão nomezinho de gente lobisomem, né? É um nome meio lobisomem. Pode ser. Próximo capítulo chama, em português chama ajudinha, né? Mas, acho que mais em inglês também, acho que é. Não, é help. A little help, acho que é. Helping. Acho que é a little hand, não? Não, é a little hand, acho que é uma mão. Deveria ser uma mãozinha. Uma mãozinha, é uma mãozinha. Em português ficou ajudinha. Ficou péssimo. Cagou com a tradução Herbert Richard. Mas enfim, a deriva no espaço, uma astronauta precisa escolher entre sacrificar uma parte do seu corpo ou perder a vida. Primeiro tópico, Netflix, para de escrever o que vai acontecer no episódio, maluco. Não podia dar tanta informação assim. Porque normalmente a Netflix não coloca nada no sinopse. Não bota nada, mas aqui ela coloca tudo. Só que esses episódios, coloca tudo, porque não tem o que falar. Você fala de episódio, então você não fala nada. Acho que era mais fácil. Nesses episódios ia ser legal, até se eles não falassem nada. Só assiste. Mas vocês gostaram desse episódio? Pra caralho. É foda. Esse é agoniante pra caralho. É, esse episódio é o mais agoniante de longe, cara. Cara, você acredita que eu fiquei mais agoniado pelo fato dela estar à deriva lá no espaço do que com a perca da mão diretamente? Eu também. Exatamente, não, a deriva. Agoniada com a deriva. Por ela estar lá no espaço, ela pensou na mão, eu falei, ah, agora ela achou uma solução. E quando ela estava à deriva, eu falei, Jesus Cristo, que agoniante ter que ver essa mulher 20 minutos aqui morrendo, ver o ar passando, sabe? Saber que não vai poder fazer nada. E se afastando aos poucos, Aí o cara fala, esquenta não, que daqui a 50 minutos a equipe de resgate chega. Ela fala, então, só tenho 14 minutos de ar. Você fala, que ótimo. Não, e o cara meio que fala, puta, sério, que pena, né? Não tem o que fazer. Espera. Aguarda aí a morte chegar, gatinha. E o foda, ela não poder fazer nada, né, cara? Hipoteticamente, não dá pra fazer nada, porque também não existem formas muito eficientes de você se matar. No, sei lá, em bases, na Antártica e coisas do gênero, quando acaba o seu suprimento, tem uma grande nevasca, você tá todo fudido e cagado, e você não quer ficar sofrendo, você vai lá e se mata. No espaço, não existe forma de se matar. Você só aguarda a morte chegar, que acho que é o mais agoniante. Você não tem controle de nada. É, se bem que se ela abrisse o capacete lá, ela ia congelar em, tipo, 5 segundos. Talvez, mas, sei lá, não dou pra cacete quebrar o braço mesmo congelado? Não, não ia ser legal. Com certeza não ia ser legal. E o CGI aí é hiperrealista também, né? Nossa, fodástico, você é louco. Essa é a pegada do episódio. Ela poderia ir pelo caminho mais fácil. Se suicidar, morrer chorando, ai, eu sou fraquinha. Mas é, ela, como uma boa e uma guerreira poderosa, inteligente, maravilhosa, resolveu se sacrificar de uma coisa importante pra ela e conseguiu. Pode falar, mano. Não, você falou plus no começo, então você não tem direito nenhum de zoar meus termos homossexuais. É que foram muitos adjetivos, você terminou com maravilhosos, que foi incrível. Cara, como você é preconceituoso. Mas ela é maravilhosa, eu duvido que você ia fazer metade do que ela fez. Que você ia ter a ideia. Porque eu não ia ter nem a ideia. Eu, quando falasse, ó, estourou, eu ia falar, ih, fudeu. E é isso, eu ia ficar lá, a deriva. E quando eu lembrasse disso, eu ia falar, caraca, naquela aula falaram disso, nossa, eu ia estar todos de metros de distância da Terra, que nem dá nem tempo de jogar braços. Minha única possibilidade de sobrevivência é se eu tivesse a deriva com o Vinícius, eu empurraria o Vinícius pra poder pegar o impulso e me salvar. Você sabe que você não faria isso, né? Faria. Mas espera, não dá pra empurrar uma pessoa no espaço, não funciona isso. Por isso, mas o Ivaldo não sabe disso, então deixa ele tentar. Porque se você empurrar uma pessoa, você tá gerando força contra a pessoa, mas a mesma força vai ser gerada contra você. Então você corre o risco também de ir completamente contra a direção que você quer. É melhor você jogar um objeto que você faz uma uma força só. Você já percebeu que o Waldo não tem chance nenhuma de ser um astronauta, né? Não, se você, eu não sei nadar na piscina. Se você tivesse prestado atenção na aula do professor Antônio, que você tanto zoava, agora você saberia como se salvar no espaço, seu ridículo. O grande Tonhão. É como se você prestasse muita atenção, né? Não, não mesmo. Mas enfim, é um episódio muito bom, gostei. E é uma, a personagem feminina tá, é, tá pau a pau com outra personagem aqui, pra ser a melhor que eu achei da série. Desculpa, mas eu tenho que falar que a Sony não é a melhor da série, tá? Não, não é a Sony, eu tô falando. Eu acho ela melhor que a Sony, essa personagem do... Eu também achei ela melhor que a Sony. No início eu falei, nossa, a Sony é B10 e tal. Mas depois que eu vi essa da ajudinha, uma mãozinha, a gente chama as mãozinhas. Desculpa, Netflix. É, a Judinha a não moça dá. Da mãozinha. A mãozinha também é mega escrota, né? Parece que eu tô usando. Me lembra a família Adams, tá ligado? Astronauta. Você não dá spoiler, enfim. Você assiste ali. Eu achei ela muito forte. Pra caralho. É, eu achei, além de forte, achei que ela tem carisma. Mesmo ela não falando muito, ela é bem carismática. Eu me apeguei a ela e o drama dela. Sim. Eu achei isso legal. Rápido, exato. Rapidamente eu fiquei tipo assim, caraca, moça, que merda, hein? Que bosta. Não, e o que me prendeu muita atenção é que aquilo realmente pode acontecer, caralho. Pode, eu acho que acontece direto, ninguém tá falando nada. É, né? Vários astronautas também, né? Puta merda, é tudo bem. E eu fiquei puta, eu tenho que concordar, eu fiquei muito puta. Fiquei pensando, mano, quem foi filha da puta que jogou lixo no espaço pra cortar o negócio da mina? Que vacilação, viado. Prazer, ser humano. Ser humano é muito filha da puta, cara, que vacilação. Não, pior que o que mais orbita o nosso planeta é lixo espacial, infelizmente. Exato, e a gente não descarta o lixo espacial de maneira correta. O que pode fazer aí a gente ter várias baixas de astronautas por causa das coisas bobas, assim. Realidades que não são contadas, viu? O nerd patriarca traz realidades, problemas da humanidade que não são discutidos com tanta veemência. Por exemplo, lixo espacial. Mas vamos pro próximo episódio. O episódio 12 chama Noite de Pescaria. Depois que seu carro quebra no meio do deserto, dois vendedores embarcam uma viagem psicodélica ao início dos tempos. Esse também não. É bem viajante, né? Esse é chato. Não assisti porque eu achei chato. Eu achei tão chato que eu não assisti. Eu vou ser sincero, ele é bonito. Pronto, vai pro 13. Ele é bonito, é, mas ele é chato. Ele é bonito e tem uma pegada do eu vou falar Flight of Icarus, que vem a música do voo do Ícaro, né? Que você fica admirado com aquilo e quer. O personagem fica admirado com aquela beleza e vai lá nadar e se fode, enfim. Aquele moleque é burro pra caralho, né? Não, vamos pra caralho. Vamos lá, ele é burro a partir do momento que ele vai fazer uma viagem no meio deserto e não enche a porcaria do carburador do carro. Por pura preguiça. Preguiça. Era só olhar pro Instagram e falar assim: vou desligar o 3G 5 minutos pra focar nas coisas da viagem. E encher. Que ele ficou preso ali porque ele é um babaca. E se eu sou o pai dele, eu comia de porrada. Não, com certeza. E outra, se eu tivesse com meu pai no meio daquele deserto, meu pai falasse: olha, filho, o espírito de um esquilo. Puta, ele já tá me cagando, me vomitando na própria roupa. Eu ia dormir até o outro dia. Ficar no carro de boa, né? Filosofia do amanhecer. Não, eu ia ficar em posição fetal dentro do carro, velho, balançando a cabeça e fingindo que nada tá acontecendo, velho. Agora não, vou tirar a roupa e vou nadar com a baleia fantasma. Claro. Primeiro que você não sabe se os peixes vão querer entrar no seu rabo. Também. Você tem orifícios. Você realmente vai nadar com uns bichos muito loucos que você não sabe qual é a procedência, o que ele quer contigo? Vai que você encontra uma. Vai que você encontra uma enguia muito louca. Golfinho, cara. Golfinho só faz bosta. Durante a viagem dele, os peixes atravessam ele. Só que o tubarão não. Sim. Também não entendi essa lógica. É, sabe o que eu acho que aconteceu? Até antes deles chegarem naquele ponto onde tava tudo flutuando, era um contato não tão físico. A partir do momento que ele entrou naquele negócio lá, que é aquela água, aliás, não entendi de onde, que porra que era aquela, que ele, eu acho que quando ele entrou ali, ele entrou meio que na dimensão daqueles bichos. Só que se foi isso, por que ele respirava oxigênio, né? Não sei. Se fosse, devia ter, tipo, alguma coisa que explicasse isso. Deixasse mais claro. Eu acho que é um episódio pra você ver muito bêbado, mas, tipo, muito bêbado mesmo. É, o voo de Ícaro traduzindo pra esse episódio, é igualzinho. Achei desnecessário, mas assim, tinha que fazer tantos episódios, né? Aí a gente faz esse muito louco sem início. Né? Não tem pra quê? Não tem foi uma dúvida, você é bonito pra caralho, mas fora isso. Não, mas na minha opinião foi o pior episódio. É, a lição de vida que ele dá é: se você encontrar peixes fantasmas, não nade nu próximo a eles, que você pode ser comido por um tubarão vermelho radioativo. E enche o radiador antes de sair pro deserto. Exatamente. Então não vamos nem perder muito mais tempo com ele, né? Vamos pro próximo episódio? Vamos pro próximo episódio. Esse é sensacional. Episódio 13 chama 13, número da sorte, e fala da aeronave 13 que ninguém queria voar, e uma pilota novata tem que voar com a nave que ninguém quer, né, que tá encostada, que é essa 13, e a história é dessa pilota começando a trabalhar, voar e ir pras missões com a 13. Você não sabe desse episódio? Só a forma que a história é contada já é maravilhosa, ela narrando todos os acontecimentos, os voos dela, é muito foda, e em nível de batalha mesmo, é épico demais esse episódio. Não, e lindo, você vê, cara, que é uma história simples, né, simples. É uma história com um roteiro simples, mas muito bem fechado. E é o que a gente falou: as cenas de batalha e de voo. Elas são maravilhosas. São muito loucas. O que, que é isso? Ó, o que eu posso dizer desse episódio é que, primeiro, meus parabéns a Samira Wiley, que é a atriz que eles usaram pra fazer a personagem. The Cara, eu Tale, acho né? ela. Exato, ela é muito linda e ela tá no The Handmaid's Tale. E eu adoro a atuação dela em The Handmaid's Tale. Ela tá em uns outros filmes meio whatever, mas ela fez Olhos do New Black e The Handmaid's Tale. Ela atua muito bem e ela consegue passar essa atuação boa pra cacete nessa série. E, cara, me ganhou na primeira missão. Quando ela faz aquele mergulho com a aeronave, nossa, aquele combate ali foi sensacional. Sensacional. Todos os combates dali são tão ótimos e a personagem convence bem como militar. Sim. A pegada, a sua aeronave e coisas Capitã Marvel, pra quem tá na pegada de ter assistido Capitã Marvel, isso. Pode fazer uma relação. Tipo isso. A qualidade do visual desse episódio é coisa monstruosa também. Absurdo. É outro que, se eu botar minha avó pra assistir, ela vai falar que a guerra tá muito modernosa e que todo mundo é de verdade. Exatamente. É mesmo. Toda a mística atrás da nave também é muito foda, né? Que tem momentos que a nave parece ser viva de verdade, né? Ué, a nave não é viva? Porque eu entendi que ela tem pessoas, ela tem vontade, e sim. Esse é o tema. A inteligência artificial meio que a câmera dela, né? É, você pode até pensar nisso. Pra mim, ela tomou vida própria. Isso, né? Acho que ficou a interpretação, porque assim, quando ela vai explodir a aeronave, ela fala, ela não quer ir embora. Mas depois, como a própria aeronave explode, é uma prova de que não é uma questão de ir embora, é uma questão de que a piloto errou o tempo e a aeronave quis explodir no tempo certo, porque ela esperou todos os inimigos estarem em cima dela pra que a explosão conseguisse salvar todos, porque explodiu o máximo de inimigo possível. Sim, é verdade, isso aí é verdade. Então assim, ela é toda... E você vê que ela mesma, pra mim, eu senti, né, que ela tava julgando a piloto pra ver se ela merecia ou não ser a piloto dela. Mas vamos pensar que a aeronave então é pilona, né? Porque ela matou um monte de gente nas missões fracassadas. Eles devem ter falado, isso que é legal também, ó. Isso que é legal. Chutaram a nave, falar assim, você não tá jogando nenhuma. Não, porra, mas isso que é legal, porque assim, você tá falando de uma guerra em outros planetas, super tecnológica, onde superstição, né? Onde existe superstição. Exatamente, onde o pessoal não gosta da nave, porque ela tem o número 13, duas tripulações já morreram, e depois ela passa a ser o xodó da frota, onde todo mundo passa a mão na plaquinha porque acha que vai dar sorte. Cara, tem tiro e bomba voando pra todo lado, misto teleguiado e tecnologia pra todo canto, e o pessoal continua sendo supersticioso e dando três voltinhas antes de entrar na porra da nave. Exatamente. Essa história é baseada num conto do Marco Kloss, que é o mesmo cara do Metamorfos. Então, se gostaram, é o mesmo cara. Tá de parabéns ele, por enquanto. Tá indo bem o menino. Tá indo bem o menino. Muito bem. O próximo episódio chama Zima Blue e conta a história do famoso artista... Nossa, artista é foda, né? Conta a história do famoso artista Zima, que fala sobre o seu passado misterioso e sua ascensão ao estrelato antes de revelar seu trabalho final no capítulo. O que vocês acharam desse capítulo? Que tem um visual, assim, bem diferente, né? Cara, esse episódio é foda pra caralho e... Eu achei bem interessante também. A filosofia do episódio em si é muito bonita, sabe? Esse a história... Você pode gastar sua filosofia, Val. Gente, Dostoiévski é escritor de literatura, cara. Para com isso, vocês são loucos. Mas tirando as zoeira, esse episódio é muito bom, porque você vai acompanhando a história e você vai vendo que ele você entende a busca do artista, né? Que ele quer algo maior, ele quer mais conhecimento, ele quer mais poder, não poder, poder de ser melhor que os outros, mas assim, ele quer mais poder, ele quer mais conhecimento, ele quer ver o maior, o grande, só que ele sempre tem aquele pedaço, aquele ponto que ele não consegue entender nele mesmo, ele não consegue encontrar, que ele representa muito naqueles quadros que ele vai deixando nas artes dele, e aquela procura vai aumentando, e você vê as obras maiores dele aparecendo, até ele se tornar um cara lá com uma, sei lá, habilidade cósmica, consegue viajar pelo universo, e ver que não é no grande que tá o que ele quer encontrar, né? É em coisas pequenas. Isso faz muita alusão à vida da gente mesmo, que a gente busca, né? Cara, assim, esse episódio mexeu muito comigo, porque pra mim parece uma história que fala sobre atingir o Nirvana, né? Basicamente, ele tá tentando atingir o Nirvana. Ele começa a perceber que a vida dele tem que ter um porquê. Que ele era um robô. Pode falar? Bom, não sei, pode contar a história. E aí eu vou do spoiler. O plot twist, os minis plot twists que acontecem em todas as histórias são o que fazem as histórias, né? E nessa tem um bem interessante, né? Que é importante pra você entender o todo. Então pode falar, fica à vontade. A grosso modo, ele era um robô de limpeza. O nego começa a fazer aprimoramento nele até que ele desperta a consciência. Aí ele começa a procurar conhecimento e evolução como existência consciente. Até que a grande resposta da evolução dele como existência consciente nada mais é do que voltar a ser exatamente o que ele era, uma existência não consciente. Cara, isso é muito louco, porque mostra que a vida é cíclica, né? As Sim. coisas são cíclicas, as coisas são... A gente tá sempre voltando a alguma coisa, só que a gente volta agora com uma nova bagagem. Porque se a gente parar pra pensar, sim, ele voltou a limpar a piscina, mas ele voltou com uma gama de sentimentos muito maiores, né? Se antes de limpar a piscina poderia ser uma coisa sem graça, agora tem toda uma graça por toda a vivência que ele passou e descobriu que ali tava tudo que ele precisava. E é quase o atingir o Nirvana, você encontrar o seu Buda interior, é a viagem que ele faz pra acabar vendo que tudo que ele precisava tava dentro dele mesmo, metaforicamente e fisicamente. Eu achei foda. Então, eu acho que é bem legal porque ele faz realmente essa paródia quanto a alguns aspectos religiosos do próprio ser humano, né? Essa busca pelo seu eu interior, que a gente pode ver, que nem você falou, em muitas religiões, principalmente orientais, né? Essa busca pela simplicidade, essa busca pela volta à origem. Cara, é muito legal. É o que aconteceu. O cara teve que até o ápice pra descobrir que a paz dele ficava no começo, sabe? Muito legal. Não, de falar que é um dos poucos capítulos que tem violência explícita, né? É um capítulo bem tranquilo, você pensar mesmo no que tá acontecendo com os personagens ali, né? É legal que ele mostra muito até do nosso dia a dia, né? Que hoje em dia você vê tantas pessoas polarizadas, só buscando poder, dinheiro, pisar nos outros, derrubar os outros, devorar mais fracos. Sendo que às vezes a felicidade você consegue encontrar com coisas muito mais simples, que às vezes você deixa passar, você perde sua identidade por procurar coisas maiores, sendo que, na verdade, o que você precisa ter pra te completar seria uma coisa simples. Pois é, engraçado porque tem muita gente que você fala que quando você se sentiria realizado na sua vida, porra, quando eu fosse rico, quando eu fosse dono de não sei o que, quando fosse não sei o que lá, aí quando você chega pra alguém mais bem sucedido, um alcance maior dentro da sociedade ou com um poder mais elevado, cara, o que você queria? Sei lá, queria ter um pedaço de terreno e viver de boa com a minha família lavrando um pedaço de terra. Hoje eu conheço muitas pessoas que têm um poder aquisitivo bom e chega e fala, pô, o que você queria tanto? Agora você tem dinheiro, você quer viajar, quer conhecer o mundo, quer comprar coisa. Meu, sabe o que eu queria? Puta, eu queria que meu filho me amasse, eu queria ter mais contato com meu filho. Puta, eu queria... Exatamente. Queria reencontrar minha mulher, ela acabou se separando de mim, eu traí ela, pô, perdi minha mulher, era o amor da minha vida. Pô, eu queria ter saúde, hoje eu tô cheio de doença, tomo tarja preta daí por causa de loucura de trabalho, eu queria ser uma pessoa mais sã. Ou seja, coisa simples que você troca por ilusões. E é bem isso, né? O personagem vai do extremo complexo pra simplicidade, né? Então, muito bem, eles tocaram o ponto certo, parabéns. O próximo capítulo, ele não é tão filosófico assim, na verdade ele é bem ação por ação, capítulo que chama Ponto Cego, e uma gangue de ciborgues faz um ataque relâmpago a um comboio armado. Vocês gostaram desse episódio? Muito bom. É muito bom, mas você resumiu tudo. Muito bom e divertido. Cara, ele é divertido, é a palavra que eu tenho para episódios que não tem função. Ação muito boa. Sim, só, ponto, é isso, ele é divertido. Ele é divertido, valeu, obrigado. Ele é divertido, tem uma animação bacana, tem luta do começo ao fim, e é bem isso, né? É isso. Ele não cria uma... Ele, semelhante ao episódio dos Fazendeiros, eu digo que é só ação. Mas os episódios dos Fazendeiros cria mais os personagens e te faz querer mais conhecer aquele mundo. Esse não. Você só vê aquela cena de ação fechada e tá ótimo, né? Ó, vamos ser sinceros. O filme lá dos Fazendeiros é um Atômica, é um John Wick. Esse aí seria, sei lá, um Velozes e Furiosos, entendeu? Bem isso mesmo, é verdade. Que o Sanderson errou na pergunta do Game Show. Não, mas tudo bem. Isso eu já esperava. Eu não vou nem responder, Vinícius. O próximo episódio chama Era do Gelo e é o primeiro episódio com atores de verdade, né? Isso foi um problema pra mim. Gente, eu realmente fiquei em dúvida se eram atores ou se era CG, porque tinha tido tanta CG que eu fiquei, ué, será que realmente é ator ou é CG e tá mais foda do que nunca? E é um episódio dirigido pelo Tim Miller. Dessa vez a gente pode falar que é um episódio dirigido mesmo pelo Tim Miller, porque tem 100 atores reais, né? E é um casal que descobre que tem uma civilização perdida dentro do freezer e vão acompanhando a evolução daquela humanidade dentro do freezer deles. O que vocês acharam desse episódio? Muito legal. Sensacional. É isso daí, cara. Muito louco. Eu adoro essa atriz que participa, a Mary Elizabeth. Ela é a queridinha agora das ficções científicas, né? E eu achei muito louco, cara, a civilização tá dentro do freezer e ser um mega segredo, tá ligado? Não mega segredo, mas o cara nunca desliga o freezer, deixou lá e aí eles tipo, vamos ver o que que tem. Eu achei legal porque a civilização tá depois, atrás do gelo, né? Sim. Tá, porque tem um monte de coisa na frente, eles tiram, e aí que eles veem que tem essa civilização ali. E aí tudo vai acontecendo, né? E eu fiquei pensando que talvez esse episódio parece bobo, mas ele tem uma puta crítica legal, sabe? Que a gente sempre fica esperando que Deus vá fazer alguma coisa e tal, mas Deus é o casal, entendeu? Tipo, tem a civilização do meu freezer, eu tô observando, vocês estão vivendo, e é isso, gente, não posso fazer nada. Ele mesmo fala isso, né? Sim. Nós somos deuses pra ele? Sim. É verdade. É, eles falam. Aí os bonequinhos lá falam, o que esses caras estão olhando? Exatamente. Faz total sentido que você pode até pensar que a partir do momento que eles tiraram, o que eles tiraram no congelador pode ter dado um boom pra evolução da raça humana daquele jeito que aconteceu. Sim, exatamente. Tanto que eles falaram, tiramos um mamute, mas esse mamute não tem a ver com a época que eles estão morando. Ou seja, eles tiraram uma parte do tempo removendo aquele gelo e deu sequência do que eles mexeram pra frente. Não, e é legal de ver também que o episódio passa uma visão otimista quanto ao futuro da humanidade, né? Porque apesar de toda a desgraça que possa ter acontecido naquele cenário acelerado sobre a evolução humana, no final eles conseguiram evoluir, né? Então é interessante. Mas a gente sempre passa por momentos cíclica, né? Chocantes, né? Porque a gente se autodestrói e volta. Voltou do começo, né? Eu gostei do reboot que deram no final, que aí você fica com aquela ideia, pô, será que agora vai ser a vez dos que foram exterminados e a gente vai ser exterminado agora? Pode ser, eu não tinha pensado nisso. Eu queria ter uma geladeira dessa. Ah, eu também, mas aí ia passar, não, eu já tenho, o nome dela é desse. Tanto essa ideia que você vê que no final os dinossauros estão caçando todos os hominídeos ali, né? Então, de repente, pode dar uma virada no jogo? Família não, eu acho que eles descongelaram a geladeira e deu bosta, só isso. Eles mudaram a realidade que estava acontecendo, né? Só porque eles pegaram ervilha ou pegaram qualquer coisa na geladeira. O próximo episódio, episódio 17. O 17 saiu? O 17, ele saiu? 17, né? Saiu 17, certinho, bonitinho. Chama Histórias Alternativas. Ele vai falar de um aplicativo chamado Multiversidade. E como exemplo do aplicativo, do funcionamento dele, eles vão contar a história das possíveis mortes do Hitler e o que isso ocasionaria na história. Esse é o outro episódio escrito pelo carinha da Guerra do Velho, que eu esqueci o nome agora, John Scalzi. Você vê que, como eu falei, Sanderson, que os episódios que ele escreveu, você falou que não tem humor nos livros, mas os três são os mais bem-humorados de todos, né? Pois é, os três são os mais bem-humorados. E, cara, eu gostei muito desse episódio. Eu baixaria esse aplicativo, pagaria, inclusive, se tivesse... Pagaria, inclusive. Não, eu muito legal, cara. Sobre isso, cara. Vários episódios, por favor. Vários, com vários personagens. Isso dá um canal no YouTube muito bom, né? Dá um canal no YouTube Tá aí, um canal no YouTube de sucesso seria o Multiversidade, mostrando seis linhas temporais possíveis com X personagem. E o melhor, as ideias de morte, cara. Porra, morrer por gelatina, isso é absurdo. Pois é, cara, na hora que inventaram um canhão de gelatina pra matar Hitler, eu virei na hora. E esse episódio é demais, cara. A quinta linha do tempo é a minha preferida. É a das prostitutas? Não, que o povo... Adorei aquilo. Os ratos dominam a Terra, se matam, aí sobra só os polvos que vai e domina a Lua. Aí ele falou do animal estranho e o polvo colocando lá. Eu adorei as prostitutas de Vênus. Nossa, aquilo foi uma loucura sem outro igual. É de Vênus? Não lembro agora, mas aquilo foi uma loucura sem outro igual. E a animação é bem legal, bem caricata, né? Faz o teor de comédia ser maior. Tá na hora de a gente abrir o canal no YouTube. Eu não sei desenhar, tá? Só escrevo. Eu vou no desenho, mas enfim, é uma ideia muito boa, né? Gostei também desse episódio. Ele também ele dá uma ideia legal, ele dá um exemplo do que seria o aplicativo, enfim. E você fica pensando em outras linhas temporais, o que pode acontecer. Ele vale mais pela comédia, né? Do episódio. Não, eu acho ele ótimo. O que me irrita é, ele deixa o leite com gostinho de quero mais. Sim, eu quero apontar. Ok, beleza, eu quero saber outras coisas. Exatamente. Tipo, o que aconteceria, sei lá, se a Lava Jato não tivesse estourado, gente? Aí, não, melhor ainda. O que aconteceria se o Brasil tivesse um político honesto e que pensasse no povo? Porra, né? Pode ser. O que ia acontecer? E se o Macaulay Culkin não tirasse cocaína? Se nunca ele tivesse ficado mó tempão fora do cinema, o que teria acontecido em Hollywood? Eu fiquei pensando, o que poderia ter mais? Então, esse episódio foi o que mais me deixou com... Eu gostaria de ver temporadas desse. Esse é o que vale temporadas. Eu seguiria ele no YouTube e assistiria toda semana. Toda semana, fácil. Se a mãe do Super-Homem não fosse Marta, será que o filme seria melhor? Nunca descobriremos, ou vamos descobrir quando criarem esse aplicativo de fato. Depois de muitos capítulos, não tão longos, mas muitos capítulos, a gente chegou no capítulo final, chamado Guerra Secreta, e uma unidade de elite do exército russo enfrentam forças malignas nas remotas florestas da Sibéria. O que vocês acharam desse episódio, que também tem um CGI que é anormal? É absurdo. Esse também é foda. Eu adorei o sotaque dos caras. Eu achei que esse episódio ia ser legal se fosse russo, né, Morgana? Aliás, seria bem mais legal se fosse russo, né? Também acho, concordo plenamente. Mas o inglês dele, está com o sotaquezinho russo sensacional. É, então isso que eu ia falar, tá muito legal. Conrad, tá muito legal. Cara, eu achei que foi um ótimo episódio pra fechar. Ele foi muito bom. Eu achei ele muito forte pra fechar a temporada. A história, tudo que a história trabalha, a qualidade técnica, né, de animação que eles escolheram pra ser do último episódio, porque a CG dele é absurdo. Bem violento, a história bem fechadinha, violento, bem gore, bem dramático, basicamente tem tudo que tinha nos outros. Ele me lembrou do Fazendeiro, Só que com um final triste. Bem triste. É verdade. Eu acho que ele é um episódio com uma história um pouco mais rasa, né? Mas pra quem gosta, principalmente quem já jogou Metrô aqui, cara, pelo amor de Deus. É o que todo mundo fala, né? Parece mesmo, né? Parece muito Metrô, cara. Tipo, tá aí, eu acho que ele seria um ótimo jogo. Quando eu vi, eu falei, velho, eu queria muito saber mais da história desse universo. Tipo, agora o governo russo tá sabendo aí disso. Como é que fica? E esses bichos se expandiram ali da Sibéria, foram pra outro lugar, estavam só ali, só tem aquele covil. Como é que funciona? Eu fiquei tinha que ter uma missão em Dyatlov Pass. Só isso que eu digo. Nossa, isso ia ser sensacional. Não, e o que eu gostei também foi a frieza dos russos, né, mano? Era coisa. Você estava no gelo, você queria o quê? Não, mas os caras estavam indo pro inferno e tava todo mundo, beleza, vamos lá, né, gente? Acontece, vão explodir todo mundo, é isso aí, né? A mística do episódio é muito boa também, que traz toda aquela ideia de misticismo dentro de uma guerra e coisa sobrenatural. É bem legal como eles abrangem rapidinho aquilo ali. Eu gostei. Encerraram bem, né? Eu acho que eles encerraram muito bem. Muito com tanto o aspecto gráfico, que é sensacional e tinha sido mostrado em todos os capítulos até agora, com uma história que é um pouco mais rasa, mas também que funciona, a ação é legal, enfim, é um capítulo pra fechar, fecharam bem, e no geral ficou uma nota boa, né? Mas pra gente terminar aqui, eu acho que vale um top 3, né? São 18 episódios, um top 3 vai ser, talvez seja difícil escolher, talvez, mas a gente vai fazer assim mesmo. Show. Tá, eu vou de Proteção contra Alienígenas, que eu gostei pra caralho da animação daquele episódio. Zima Blue, que me fez viajar muito na cabeça, assim, gostei muito. E histórias alternativas, cara, é maravilhoso. Isso aí eu precisava de uma coisa à parte só dele. Morgana? É, eu vou também com Proteção contra Alienígenas. Esse episódio é épico. Acho que nunca vai sair da minha cabeça. O Zima Blue, porque Zima Blue é sensacional. Tipo, muito, muito, muito sensacional. E o Pra Além da Fenda... Qual é o nome? De Áquila. Isso. Porque eu gostei muito do tom de terror dele. É muito bom. Não, Sanderson... mentira. Eu vou trocar ele pelo iogurte. Olha, por qual? Qual do iogurte? Assumiu a terra. Assumiu a terra? Qual do iogurte? Assumiu o controle. Sabe qual que é? Esse é. Sanderson. Pô, eu vou de Metamorfos. Futi pra caralho. Uma animação fodástica. Vou ficar também com o Quando o Iogurte Assumiu o Controle, porque pra mim foi... Se não foi o episódio mais engraçado, pelo menos teve muito humor e fez a gente pensar muito. E eu vou com a vantagem de Sonic. Eu achei um episódio fodástico pra iniciar a série, cara. Animal. Sanderson foi bem diferente, né, cara? Você tá vendo? Eu sou original, meu gente. Com certeza ele tá errado, mas é, Everton. Histórias alternativas, três robôs e Proteção contra Alienígenas. Proteção contra Alienígenas tá ganhando. É, eu vou escolher Proteção contra Alienígenas também. Eu acho que esse vai ser o episódio. Todo mundo voltou aqui. Talvez o preferido do Nerd Patriarca dessa série. Então eu vou de Proteção contra Alienígenas. Eu vou de Zima Blue, que eu gostei bastante também. E o terceiro, eu vou de Histórias Alternativas, que eu achei... Eu dei muita risada. Acho que foi o que eu ri alto desse episódio. Ele tá pau a pau ali com os três robôs, mas eu vou ficar com ele, Histórias Alternativas. E venceu Proteção contra Alienígenas. Venceu o nosso prêmio de melhor episódio do Love, Death and Robots, que a gente inventou agora. Parabéns. Vamos dar um prêmio de produção só desse episódio. As outras não vão ganhar. Mas enfim, é uma série que tem bastante discussão. A gente comentou cada episódio, falou um pouquinho das ideias, a gente foi até longe. O Vivaldo tava inspirado, Sandro inspirado, Morgana inspirado, todo mundo inspirado aqui nesse podcast. Por isso que rendeu. Você ouvinte que assistiu os episódios, quiser comentar algum que você gostou mais, ou então tem ideias também, interpretações, pode mandar e-mail pra gente, conversa com a gente. Agora vocês ficam com os recados finais desse podcast e a gente se encontra no próximo episódio, certo? Certo. Então certo, até Dani. O próximo episódio. Obrigado por ouvir mais um episódio desse podcast. Para comentar sobre esse cast que você acabou de escutar ou qualquer outro, manda e-mail pra gente, nerdpatriarca@gmail.com. Comente no próprio post do episódio no site. Acesse o nerdpatriarca.com.br. Lá você encontra todos os outros episódios que a gente já lançou. Consegue assinar o podcast em qualquer agregador que você utilize. E, inclusive, estamos agora no Spotify. É só digitar Nerd Patriarca que você encontra a gente lá. Segue a gente nas redes sociais também, facebook.com/nerdpatriarca, Twitter é o @nerdpatriarca e temos outras redes sociais como o Instagram que você consegue encontrar pelo site. Site esse também que tem um link direto para o nosso grupo no Telegram. Se você tiver curiosidade de conversar com a gente, entra nesse link e interaja. Você também pode ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo sendo um padrinho ou madrinha. Acesse o nosso Padrim pelo padrim.com.br/nerdpatriarca ou pelo link direto no nosso site. Conheça os nossos projetos e nossas humildes recompensas. Você apenas com R$1 consegue nos ajudar muito. Escolhe os planos, vê o qual se encaixa no seu orçamento e ajuda a gente. Faça como os nossos padrinhos esse mês. O Jonathan Giordano, a Maria Dias, doaram R$10 e estão sendo citados aqui pela gente durante o mês. Muito obrigado mesmo. Também estamos no PicPay. É só procurar Nerd Patriarca lá, assinar o seu plano e ajudar a gente, certo? Muito obrigado por escutar esse episódio e até o próximo.